Esse é o Geek Burger, o podcast que vem com hambúrguer. A cada podcast, um hambúrguer diferente. Eu sou o Luiz Folkways, sou o resultado de uma vida inteira de filme ruim, cultura pop, hardcore e metal, e faço hambúrguer bom pra caralho, né, garotão? Falando sério, não é porque é o Lico Ferão, é coisa linda de Deus. Porra, bom pra caralho, né? Não sei nem se vocês estão me ouvindo, eu falei baixinho, né? Eu falo baixinho. É que tá bem difícil, assim, contemplar o sanduíche e falar alguma coisa. Mas pode falar mais alto. Vou tentar descrever pra vocês aqui, eu sei que não é a pauta do programa, mas tem uma carne que ainda tem uns pedacinhos de mussarela dentro, que ele fez especialmente pra mim. Aí, não satisfeito, tem um outro hambúrguer em cima que é feito de linguiça de bola. Pode fazer, mexer? Pode. Não tem problema. E aí, entre eles, pra dar uma liga, tem uns bacons e umas gorgonzola e um pão especialmente feito pela namorada do Lully. Pá, negócio fantástico. Muito bom. Vamos falar de um tipo de som que aquece nossos coraçõezinhos, né? Que a gente cresceu ouvindo lá nos anos 90, que é o death metal, né? Tanto eu, quanto o meu convidado aqui, convidado mais do que especial, Jorge Garotão. Muito obrigado, tô especial pela parte que me toca, né? Como é que tu gosta de ser chamado, Jorge? Jorge. Só Jorge? Jorge. Jorge da Rosa? Não, Jorge. É, minha filha me chama de Papai Jorginho, né? Já me chamaram de Dr. Jorginho, profissionalmente, porque além de ouvir death metal, também sou advogado. Né? Mas minha esposa me chama de Jorge, uma dificuldade pra chamar de amor, querida, é só Jorge mesmo. E aí se eu falo alguma coisa, como é que é o teu nome, porra? Aí então é isso aí mesmo, é Jorge. Então pode chamar de Jorge, tá tudo certo. Então tá. Já que tiramos isso do caminho, né? Vamos falar de death metal. O que é o death metal, né? De onde ele vem? É. Do que ele se alimenta? Por onde eles vão? Mais especificamente, vamos falar do death metal americano. Ah, é verdade. Que foi onde essa começou regra. Tudo. Metal americano, né? É um tipo de som que nasceu na Flórida. É, que tenha nascido, né? Tipo, foi o lugar onde a coisa pegou fogo, ferveu. Isso. Por culpa de um cara chamado Scott Burns, né? Exatamente. Que acertou a maionese. Por causa de um lugarzinho chamado Morrisound. Exatamente. Bandas que não nasceram na Flórida acabaram migrando pra lá por causa do Scott Burns, do Morrisound e por causa de toda a cena. É até engraçado isso, né? As pessoas têm a ideia de que o death metal nasceu em Tampa, na Flórida, quando na verdade das bandas seminais principais, aquelas que fincaram as raízes que se chama death metal, a maioria veio do estado de Nova York, cidade do interior. É. É de Buffalo. É, né? Cannibal Corpse é de Buffalo. De Buffalo. O Suffocation não é de muito longe dali. Long Island. Long Island. O mais engraçado é Immolation, que vem de uma cidade que, sei lá, deve ter 2 mil pessoas. Yonkers. Yonkers. É. Vocalista do Killswitch Engage mora lá. É, só ali. Tem um que mora lá. O Jesse Leach mora lá. É. Não sabia. Mas é isso, engraçado. E aí, tipo, muito do que mais me chama a atenção do death metal americano, eu achei engraçado que na pauta pra esse programa, o seu amigo Lully se deu o trabalho de escrever elementos técnicos da música. Rapaz, eu não sabia nem que tremolo picking era isso aí, rapaz. Eu chamo de palhetada corrida. Palhetada corrida, né? A vida inteira tu fazendo palhetada corrida, igual um palhetada corrida. E não sabia que o nome era isso. É, tremolo picking. Tá aí um exemplo. Tiveram a oportunidade de ser convidado pelo Lully para comer esse hambúrguer fantástico e participar desse programa, vocês vão ver que tem uma pauta, uma coisa séria, ele, né, organiza os assuntos. Não necessariamente ele vai seguir essa pauta, né? E eu já tô fugindo, já tô digressando aqui. Mas por que eu tô mencionando ela? Porque ele colocou como os pilares do death metal, tremolo picking, uma temática mais sombria. Mas para mim, uma das coisas mais características do death metal americano é como eles exploraram de uma forma muito bacana a questão do mid-tempo, dos andamentos mais que tem mais swing. Eu acho que é isso que falta no metal extremo hoje em dia. É. E que nessa época as, de as ouro, onde nasceu o death metal, as bandas americanas exploraram isso muito. As bandas extremas atuais, elas meio que abandonaram isso em prol da Algumas confundiram isso com um breakdown, né? Uhum. Com essas coisas. Mas quem ainda tem a essência é uma galera que vem, na maioria dos casos, de Nova York. E eu tendo a acreditar que a influência disso aí não esteja no metal. Não, é do hardcore. Né? Seja no hardcore em Nova York. Exatamente. Eu imagino que esteja. Hardcore, né? Nova York. Assim como o thrash, né, uhum, se popularizou na Bay Area, tipo, a maioria das bandas mais seminais do thrash americano vieram de lá, né? Uhum. Metallica, Megadeth, Testament, Slayer... Exodus, isso aí. É a melhor banda de todas. O death metal se popularizou na Flórida, né? As bandas que, entre aspas, geraram o estilo, né? A Scott Burns meio que acertou a mixagem de uma banda de death metal, de enfatizar o que realmente... Uhum. Era mais característico. E as bandas que estavam buscando esse som correram atrás disso. Uhum. Em algum momento elas migraram para lá, independente das suas gravadoras. Né? E aí as características... Tem algumas exceções à regra, né? Que para mim você não mencionou lá, mas eu sei que você gosta muito, que é o Broken Hope. Isso. Né? Uhum. Que eu descobri recentemente que foi o primeiro full length gravado de death metal, gravado todo em formato digital. Olha só. O Swamp Thing Gore. Que legal. De 91. Uhum. Foi o primeiro disco de death metal full length totalmente gravado em formato digital. Molecada na época, em Morrisound só se gravava em analógico, uhum, né? Uhum. E o Jeremy Wagner sempre foi o cara à frente do tempo dele, né? É verdade. Né? Tu vê pelos riffs do Broken Hope, né? Eles já eram muito diferentes do que se fazia na época. E são muito parecidos com o que se faz hoje, assim. Uhum. Características do estilo, o Jorge começou falando, tem essa lance da distorção ser mais carregada, né? A distorção ter mais drive do que o thrash. Os americanos sempre se preocupavam mais com ter equipamentos de qualidade, enfim, nem sempre era possível, né? O Cannibal Corpse gravou durante muitos anos com crate, né? Que eram mal vistos, né? Mas eles sempre se preocupavam com a qualidade do som, enquanto o metal europeu era uma coisa mais suja, né? Como uma coisa é a evolução da outra, né? Tipo, o thrash, quando apareceu, ele era aquela mistura do heavy metal, New Wave of British Heavy Metal, com o hardcore Califórnia, né? Uhum. E a mesma coisa acontece com o death metal. Eles piraram no thrash e levaram ele além, né? Então, adicionaram mais levadas de bumbo duplo, nasceu o blast beat, que, pra quem não conhece, eu vou botar aqui um exemplo de blast beat. E aí o tal do tremolo picking, né? Que eu chamo de paletada corrida. Paletada corrida. Se você já teve banda de death metal ou de algum tipo de metal em algum momento da sua vida, meados dos anos 90, quando a gente não tinha acesso às informações todas porque não tinha internet nem nada parecido, né? Pra gente pegar essas informações. Ninguém era estudado, todo mundo aprendeu a tocar sozinho, pelo menos a maioria das pessoas. É. Você tinha que se virar na questão do linguajar, nessa questão técnica, né? O tremolo picking era paletada corrida. O blast beat levou muitos anos para britadeira. Britadeira. Né? Eu sou natural do Rio de Janeiro, lá a gente falava metranca, né? Pra conversar com batera. Agora é hora da metranca. E o cara ia loucura, né? Dificilmente conseguia acertar alguma coisa chamada compasso e metrônomo. Mas enfim, isso aí faz parte da emoção do metal extremo, né? Exatamente. O Jorge, assim como eu, cresceu nos anos 90 tocando em banda de death metal, né? Tu teve quantas bandas de death metal? Na verdade, death metal eu só tive uma banda, Bloodstone Wound. Né? Fiz participação em outras bandas de death metal de grande core, mas foram esporádicas. O que eu fiquei mais tempo tocando em outra banda foi no Molestia, que eu fiquei um ano e meio, mas eu fui expulso da banda porque eu fazia riff. que era fazer barulho com a guitarra, né? Era banda grande core mesmo, né? Coisa linda de Deus. E aí os caras não entendiam. Complicava o lado dos caras, Chegava a guitarra na minha mão, eu automaticamente afinava em si e a mão já começava a tremer, né? O Parkinson chegando mais cedo, né? A palitada correndo o tempo inteiro. Os caras, não, Jorge, aqui é barulho, usa essa porra dessa alavanca aí. Os caras, não, peraí, calma aí. Não deu muito certo. Então, a única banda que eu tive mesmo de death metal foi o Blood from the Wound. Né? 98 até 2003, mais ou menos, não, 2004. Depois, quando eu me mudei para São Paulo e posteriormente para Porto Alegre, ainda tentei manter a banda ativa, não achei os integrantes, mas aí depois eu pensei, bem, acabou. Já era. É, eu toquei em algumas bandas de death metal, né? Mas era aquela coisa, assim, tipo, eu sempre fui meio nerd na questão de analisar o tipo de som que eu quero fazer. E é isso que tu tava falando, né? De criar as próprias nomenclaturas, porque a gente não tinha nenhum tipo de teoria sobre, né? Porque era uma coisa muito nova, então, não, então mesmo que tu estudasse o instrumento, tu não tinha teoria sobre aquilo, sabe? Então acabava que... Quem se propunha a estudar o instrumento, dentro do aprendizado de guitarra, não necessariamente tinha as técnicas que eram as mais utilizadas no death metal. E aquilo, quem dava aula voltada pro metal, também era tão intuitivo quanto tu seria, sabe? Não tinha nada. Uma vez na vida eu tive aula com um professor, eu tinha meus 14 anos, e eu me irritei muito porque o cara enchia o saco dizendo que eu tinha que aprender de Purple e Iron Maiden. E eu ficava pensando, por que eu quero aprender isso aí? E aí eu comecei a tentar dizer, pô, me ajuda a tocar essa música aqui. E aí eu mostrei Slayer pra ele. Mas não, você não vai tocar isso aí. E como é que eu aprendi a tocar? Corri atrás das famigeradas revistinhas de partitura e tablatura. E eu coloquei na minha cabeça que o dia que eu conseguisse executar de modo satisfatório Raining Blood, eu poderia afirmar que eu me considero sabendo tocar a guitarra. Eu ia lá, tentava, errava alguma coisa, aí parava, ia pegar outras coisas pra fazer, daqui a pouco voltava. Raining Blood foi um marco temporal pra mim. Quando eu peguei e toquei do início ao fim, eu falei, opa, agora eu acho que eu posso dizer que eu toco guitarra. Foi um marco temporal, não só pra ti, né? Mas pra toda essa galera que lá nos Estados Unidos fundou o estilo, assim, né? Porque vem daí. Não tem ninguém que não cite o Slayer como referência, né? Essa evolução do que o Slayer tava fazendo no thrash, né? Levado além. Tem ali bumbo duplo, então tem blast beat, mas tem bumbo duplo, tem o tremolo picking em alguns riffs. Pra aquele vocal berrado do thrash, Dalton Aranha. Ele evoluiu pra uma coisa mais gutural, assim, né? Metal Tuareg com bacon e hambúrguer. Ele evoluiu pra uma coisa mais gutural, assim. Ficou alguma coisa mais parecida com outros vocalistas de death metal que usam a técnica do bolo na boca, né? Não sei se vocês sabem. O próprio John Tarry, que fez o Obituary. Primeiro disco do Obituary, do Lowry Roth, eles já tinham as músicas prontas, não tinham letra nenhuma e não tinham muita noção do que eles iam fazer em termos de personalidade do vocal, assim. Então eles estavam abertos à ideia. E aí numa gravação tava lá o John Tarry comendo e tinha que gravar, e aí eles gostaram do efeito aqui do vocal e aí começou a gravar comendo bolo. Comendo bolo? E inventando letra, não tinha jeito. As letras foram criadas posteriormente. Bah! E pra fazer sentido nisso? Tudo foi gravado depois que eles escreveram as letras e ficou assim. Apropriado falar de temas mais sombrios, né? Violência, satanismo. Temática bíblica, temática mais gore. Algumas bandas tinham um discurso mais político, assim, mas é meio raro. Death Metal, Obituary é uma aqui. Quando os caras começaram a se engajar com questões ambientais também, né? O demais é politizado. É culpa do Frank Watkins, isso aí, do baixista. Que curtia muito um rap. Eu sei. Mas é, o Slayer era referência, o Venom e o Possessed também eram referência, né? Antes de começar o programa, eu combinei com o Luri. Eu falei, cara, olha só, eu sou adepto de que é interessante você saber de onde vem as coisas, mas você não é obrigado a gostar das coisas, né? Porque, eu também enfim, sou. Tem muita galera mesma. Que é do metal extremo que acha que, ah, como é que tu não gosta disso aqui, meu irmão, você não é real. Não, isso não existe. Possessed é uma daquelas bandas que, tipo, é inegável. Tá diretamente ligado à origem do death metal, né? Eu nem sabia dessa história que o Jeff Becerra cunhou o termo death metal. Pois é, o que o Jeff Becerra diz foi que ele inventou um trabalho de colégio em 83, né? O bem termo possível. Death metal. E tem uma música do Possessed que chama death metal. Death metal, né? Sim. Inclusive já ouvi muito Possessed, não. É, nunca, enfim, nunca mexeu muito comigo. O Lully se propôs a falar de death metal desde a sua origem, né? Mas o death metal que mais toca o meu coração é o death metal de meados dos anos 90 e diante. Né? Mas é o meu também. É, eu sei. É o meu também. A gente só tá. A gente tem que começar de algum lugar, né? Pra contextualizar coisa, a coisa. No início dos anos 90 foram discos que foram lançados discos que fundaram assim, as raízes, né? Tipo o Human Waste do Suffocation, uhum. Authors of Madness do Morbid Angel. É. O próprio Dawn of Possession do Immolation. O Tomb of the Mutilated do Cannibal Corpse, né? Pois é, todos eles vieram do início. Deu o tom, né? Assim, do troço, né? Mas ali é interessante que eles estavam tateando uma coisa que era muito nova e que eles estavam criando, e eles não tinham noção que eles estavam criando alguma coisa, né? Uhum. Eles foram tomar consciência disso pouco tempo depois, né? Lá para meados dos anos 90, que aí a questão da criatividade deles começou a aflorar mais forte, assim. Uhum. Os principais discos pra mim vieram de 94, 95 em diante. É. 94 e foi um ano filho da puta pra música. É, né? É impressionante. 93 e 94, né? São discos do caralho. Ah, né? Louco, não é só um death metal, não. Uhum. Só de pensar que o Junkman do Afro Mix é de 93 e Chaos AD também. Pois é, né? 93 foi um ano muito escroto. O Chaos AD é. O Sepultura é parte bem importante da formação do death metal, por mais que eles não façam esse tipo de som, né? Lá nos 80, quando eles começaram, eles começaram com essa proposta, né? Uhum. Mas depois a coisa foi meio que se mutando, assim. Sepultura se confunde no início, se confunde um pouco com a história do sarcófago, já que o Wagner foi expulso de Sepultura, né? Uhum. Uma treta pessoal dele. Uhum. E o Wagner fundou depois o sarcófago, que é muito cultuado no meio black metal no mundo inteiro, né? É. E eles tinham mais ou menos os mesmos gostos, ouviam mais ou menos as mesmas coisas sujas e se propuseram a fazer a mesma coisa. O Sepultura só se definiu como uma banda de thrash metal quando entrou o Andrés com uma técnica mais apurada, porque até então eles faziam um som sujo, muito mais parecido com death metal do que thrash metal, né? Os dois primeiros discos são bem sujos, né? Pois é. Antes do Andrés entrar. E aí quando o Andrés entrou e fizeram Esquizofrenia, aí sim virou uma banda de thrash metal. Uhum. E muito por conta do Scott Burns também, né? Porque Scott Burns produziu o Beneath the Remains e produziu o Arise, né? Isso. Na verdade, eles estavam buscando essa sonoridade. Uhum. Eles se distanciaram por uma questão natural da composição deles. Mas em termos estéticos, eles ainda se definiam, ou pelo menos procuravam se definir como uma banda mais ligada ao death metal do que o thrash. Uhum. A questão da estigmatização deles como uma banda de thrash metal veio muito mais de fora pra dentro. Uhum. As pessoas comparando eles com Slayer. Aham. Uhum. Tanto que o que eles ouviam na época era uma coisa mais suja, não era nem death metal, nem thrash metal. Eles ouviam muito hardcore, inglês, crust. Uh-huh. Eles gostam muito de charge, essas coisas mais sujas assim. chamado D-Beat. Eles faziam cover dessas coisas ao vivo, né? Uhum. Tem muito bootleg do Sepultura que tem cover do Discharge. Igor, toda vez que eu encontrei com ele fora de situação de show, ele tava com camisa de banda de hardcore e crush e, uhum. e europeu. Eu gosto muito de Amebix, Sasuke, uhum. essas bandas assim. Engraçado do Possessed é que o guitarrista, né? O Jeff Becerra. Não, não, o Larry Lalonde. Paulo Lalonde. É, o Larry Lalonde. O Becerra era baixista. Uhum. Ele pirou. Que Deus o tenha. Morreu? Não. Não, ele pirou, que cara. O Lalonde pirou e formou o Primus, né? Olha aí. E eu aí, não sabia durante disso. Muito tempo, ele dizia que ele nunca tinha feito parte de uma banda chamada Possessed. Isso é muita loucura, né, cara? Mas não, o que... Não era eu, cara. Não, não sei de nada, não lembro, sabe? Vai saber, né, se ele pirou mesmo, né, ou se era papo dele, assim, tipo, ah, esquece aquilo lá, entendeu? Deixa aquela merda lá. A gente tem o Paul Masvidal, que é um cara que fez parte do Cynic, da formação mais clássica pra mim, na minha opinião, do Death, que depois fez carreira como músico de jazz, música cubana, trilha sonora de filmes, e tem o orgulho da raiz dele, né? Ele tem até uma banda de rock progressivo, Eonspoke. É isso aí, eu não sabia. Agora o Cynic tá igual ao Eonspoke. O Cynic não é mais death metal faz muito tempo, né? Ah, essas coisas eu parei de ouvir nos anos 90, nem sabia que tava ativo. Mas... Não, estão ativa, mas só que não tem o Sean Hynert mais. Uh-huh. Não tem o batera mais, é um batera de turnê, assim. Cavalo do cacete. É, mas é ele o baixista, o mesmo baixista lá do Focus, é o mesmo cara, assim. Só troca o outro guita e o batera trocou agora. Olha aí. Mas eles são um rock progressivo, e total. O continua com o Pit Shifter, porque continua. Ele não consegue fazer gutural. Uh-huh. Não, mas não tem mais gutural, né? É, né? Agora só tem o Pit Shifter mesmo. Nem é Pit Shifter, é um vocoder, assim. Um vocoder, isso aí. É um vocoder. Older que ele usa. Engraçado isso, porque como se convencionou que death metal, dentre os elementos característicos, tem que ter o vocal gutural, uhum. o cara queria fazer death metal, uhum. mas não conseguia fazer o vocal gutural lá. Ah, vamos botar um negócio aí na voz aí pra fingir que eu sou do mal também. E era muito louco, não, né? O primeiro disco do Cynic é muito Aliás, louco. Aliás, eu tenho essa teoria de que os caras de death metal são os caras mais coração mole do mundo, assim. Uhum. É, todo, pelo menos todos os que eu tive a oportunidade de conhecer aqui lá fora. Esse aqui que vos fala, né? É, olha aí. O cara começa a ficar muito real, não pertence ao death metal. Deve ser death metal, thrash metal, é um perdido desse. Pois aquela camiseta que tu me mandou faz todo sentido. Assim, que é um arco-írisinho, assim. Bacana, assim, acho que death metal. Camisa rosa, bebê. Uhum. Eu preciso comprar pra poder sair na rua com a minha filha e as pessoas entenderem qual é da parada. É, né? Porque é um tipo de som que é muito controverso, as pessoas não conseguem entender e é uma coisa que é muito pra iniciados, né? Uhum. Tu tem que ter uma base, assim, tem que ter tido uma base. Eu acho que talvez se a gente não tivesse tido uma base ali de outras coisas que não são death metal, mas que são meio que a escada pra tu começar a ouvir aquilo. Talvez tu não conseguisse entender também, uhum. né? Porque, sei lá, tem determinadas bandas, o vocal, realmente, tu não consegue entender porra nenhuma. Tipo, tu pega o primeiro disco do Embalmer, sabe? Tu não entende nada. É, não, agora tem bandas que tu consegue entender, mesmo sendo gutural. E tem gente que não entende, tem gente que diz, ah, isso aí é gritaria. E não, sabe? Tu consegue entender o que o cara tá cantando, porque tu foi iniciado, e aí tu aprendeu a perceber, tu educou teu ouvido, né? Thank you. eu acho que é o estilo de metal extremo menos preso a definições do que os outros. E eu costumo imaginar que o death metal é melhor definido, como você falou, por comparação e exclusão do que por qualquer outra coisa. Porque se você quiser ter uma banda de death metal e não quiser falar de cortar cadáveres em pedaços, você pode. É. Né? Você não é obrigado. É. Agora, o black metal, você tem que seguir uma temática. O thrash metal, você tem que ser uma temática. Senão, as pessoas que curtem o gênero vão ter dificuldade de identificar com você. É. Metal não tem isso. Eu, quando tinha banda de death metal, a gente fazia... Tinha poucas bandas de death metal no Rio de Janeiro. Só tinha gente. Uma que ainda tá na ativa, tá voltando agora, aliás. Recomendo a todos que procurem saber. Agory. Banda muito boa, fazem death metal em português, muito bom. Que é uma coisa que não se vê muito, né, galera, que faz death metal em português. Era, pois é. E nessa época, o Bullet for the Wound e o Agony eram as únicas bandas de death metal mesmo no Rio de Janeiro. Então a gente fazia shows com bandas de hardcore, de thrash, de black metal. E a gente percebia que as outras, principalmente black metal, se você não tocasse de calça de couro e spike e cara pintada, as pessoas estranhavam muito. E eu tocava de bermuda e camisa do Flamengo, meu irmão. Os caras ficavam me olhando, que absurdo. Aí quando começava a tocar, eu esquecia essa porra toda, né? Que comia, e aí é outra história, né? Pra mim é o gênero mais livre do metal extremo, assim. Você não tem que ficar preso a porra, né? É, só que é tem isso bom. Que tu falou antes, né? Da galera, tipo, ah, tu não é real. Eu também, eu sempre fui mais cabeça aberta, talvez, do que a média, né? Do fã de death metal, ou da galera de banda, assim. Eu lembro muito, assim, tipo, de conversas minhas com o Rafa Siqueira, né? Que hoje toca no It's All Red. Ele tinha uma banda de death metal, eu tinha outra, e a gente tocava junto as duas bandas. E seguido a gente ficava conversando no, nos camarins, assim, sobre Dave Matthews Band, e sobre tá fazendo podcast outro tipo de som, assim, gente. Sabe vocês? Exatamente. Esse podcast não é transmitido com imagens, só com som, e o Lula está com a camisa do live. Olha que barato. Eu não sei quem vai ouvir esse programa, se é fã de metal extremo, se é fã de rock, se é fã de hambúrguer. Não sei. Enfim, é uma coisa minha, assim, eu sempre fui de ouvir outros tipos de som, né? Desde pirralho, assim. Nunca fiquei preso só numa coisa. E geralmente, a maioria da galera que fazia death metal, que ouvia death metal, era aquela coisa meio viseira de cavalo, assim, só ouve aquilo e é que nem tu falou. Onde estão essas pessoas hoje? Justamente tipo, o marco inicial do death metal, que pra mim não é no final dos anos 80, em meados dos anos 90, apesar de que as bandas de death metal que atingiram o seu ápice de definição da própria personalidade como banda terem chegado nesse momento, no meados dos anos 90, algumas começaram a falar dos anos 80. Sim, né? Mas só que a cena chegou bandas, aqui quando essas bandas estouraram. Chegou com 10 anos de atraso, chegou nos anos 90, entendeu? Quando a coisa já tinha sido definida para essas bandas. E aí a gente foi pegar os discos lá dos 80, entendeu? Exatamente. Né? A gente foi pegar pra rever a história. Ah, eu preciso conhecer tudo dessa banda. Caras saíram, né? É. Mas eu fazia muito eu isso. Dizer, pra mim, o fato de ter a cabeça aberta é determinante, porque eu tive a oportunidade de ter conhecimento ou por conversar pessoalmente, ou por ler entrevistas, enfim, com integrantes dessas bandas. E a grande maioria deles gosta muito de rock setentista, de coisas fora do rock. E às vezes você não consegue perceber claramente a influência de outros gêneros musicais dentro do death metal, mas pra quem escreve a música, ela só percebe que tá lá, principalmente quando você traz uma melodia mais complexa pra um riff que você só consegue enxergar a velocidade, o staccato, o riff, corrido, É que lá é diferente, né? A galera tinha formação musical no sentido amplo, assim, nos sabe? Educação mais assim musical, né? Eu lembro quando eu tocava... Não sei nem se educação é a palavra, eu acho que era mais acesso, né? Porque eram filhos de pais que cresceram ouvindo rock and roll, de muita qualidade, né? De muita qualidade mesmo, muito diferente do que a gente ouvia aqui, né? Aqui a gente tinha que correr atrás das coisas e descobrir as coisas meio que tateando, assim. E lá parece que os caras já cresciam num ambiente propício, assim. O processo da relação da pessoa com a música quando ela descobre ou ela encontra é muito melhor do que quando ela é forçada a ouvir, porque tá relacionado a alguma coisa que ela gosta. Os guris, os dois irmãos Siqueira são assim, o Renato e o Rafael. Eles cresceram nesse ambiente De ouvir música boa. De ouvir música boa, né? E quando eu tocava com eles no It's All Red, a gente conheceu o David Vincent. E eu fiquei espantado de ver que o David Vincent tinha essa educação musical, sabe? Eu sabia que ele sabia cantar, eu já sabia, entendeu? Uhum. Porque quem ouve Morbid Angel a vida toda sabe que o cara sabe cantar. Ele vai além do vocal gutural, assim, né? Uhum. Que tem muito integrante de banda, não só de lá de fora, mas daqui também, que não faz ideia de como faz pra cantar, né? Uhum. E o cara tinha esse treinamento, né? Que é uma coisa que acontece muito lá fora, assim, sabe? Os vocalistas são treinados, assim, uhum. sabe? Não. Aqui o nego não sabe o que tá fazendo. Lá o cara sabe direitinho em que ele tá fazendo. Em algum momento pode não ter tido aula, mas em algum... Engraçado, né? Porque educação musical faz parte da grade curricular nos colégios nos Estados Unidos. É. Mas esses músicos, pelo menos ensino fundamental ou parte dele, o equivalente lá fora, né? Eles têm, né? Então, algum acesso, algum tipo de treinamento musical eles tiveram. O Guitar Hero dos músicos de death metal não são músicos de death metal porque eles criaram o gênero, né? Uh-huh. Então, eles foram beber em fontes muito diferentes. O Rob Barrett é um cara que, das vezes que eu conversei com ele, ele gosta muito, assim, tem idolatria pelo Randy Rhoads. E ele é um cara tão cabeça aberta que eu me lembro que eu mostrei pra ele uma dupla de violoncelistas brasileiras chamada Duo Fel. Uh-huh. São dois nordestinos que migraram pra São Paulo e criaram um jeito próprio de tocar violão. Uh-huh. Ele pirou no disco, eu tive que dar meu disco pra ele. Seguindo nas origens, né? Estamos na origem. Coisa, né? A gente tá na origem, a gente vai dispersando. Tem o Venom também, né? Que tem? O Venom é responsável pelo termo black metal, na Olha verdade. Aí, né? Mas eles. Mas sei lá, tipo. Eu não sou muito fã de Venom, nunca gostei muito de Venom. É muito ruim, pelo amor de Deus. Gostei, desculpa, mas todo respeito tipo, a quem gosta. É. Né? Mas se a gente fala da origem, a gente tem que citar, dar o crédito a quem é devido, né? Lay down your soul to the gods rock and roll. Pra mim, o death metal começou a tocar meu coração. Eu era criança, né? A gente, pela minha idade, pela idade do Lully, o death metal tava se consolidando e a gente tava ali na nossa adolescência. É. Né? Então. Foi onde nos pegou, muito marcante. 12, é muito 13 marcante. Anos. Assim. Na fase, na idade da vida onde a gente tá formando personalidade, a gente ter descoberto bandas que eram completamente diferentes de tudo que já existia, né? Que eram muito criativos. Então, pra mim, o marco, se for falar de origem de death metal, não é o primeiro disco do Cannibal Corpse, não é o primeiro disco, sim. entendeu? Por um acaso, é o primeiro do Morbid Angel, do Suffocation, mas aí a gente já tá falando de meados dos anos, de início dos anos 90. Que já veio. É que o Morbid Angel, ele existe desde 83, O Cannibal Corpse começou como uma banda de thrash metal com outro nome. Conforme eles foram adquirindo uma personalidade própria voltada para o que depois se chamou de death metal, eles não se consideravam. Depois é a coisa que a coisa foi tomando corpo. Geralmente essas nomenclaturas de cena vêm de fora para dentro, né? E aí as bandas. Quem cria coisa genial tá muito mais preocupada em criar do que de dar nome para isso. Exatamente. Né? E o Morbid Angel, ele se formou em 83, só que eles só foram ter o primeiro disco, né, lançado mesmo 89. Em 89, né? O Altars of Madness que meio que, né, pavimentou a coisa. Assim. É verdade, foi o primeiro disco assim realmente que do início ao fim você entende, quer saber o que é death metal, né? Procura isso. É que o Morbid Angel é uma banda que passou por muita coisa até lançar esse disco. Passou por troca de formação. O Trey é maluco, né? Como todo gênio, ele é um cara maluco, assim. E é um cara temperamental. Eu acho que muito das mudanças de formação da banda se deve a ele, assim. Ele é a banda, né? Ele é a banda, né? Você vê quando o David Vincent voltou, anos e anos depois, quando realmente foi escrever um disco com a formação original, que se poderia chamar de original, porque não era original, né? Que foi esse disco, a letra I dele, né? O Illusion, sabe? O disco é um negócio que não dá pra chamar de death metal, mas é aquilo que a gente tava falando. Você, quer dizer, não chama de death metal quem não quer. Eles chamam do que eles quiserem. Eles estavam mais em fazer um disco bom, né? Gosto. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta muito. Não dá pra você ficar inerte a esse disco. Eu entendo as referências daquele disco pra mim ele... Mas o que eu ia falar com relação ao Transatone, ele... O David Vincent tomou conhecimento que ele não estava mais no Morbid Angel via imprensa, né? Via mídia, né? E aí daqui a pouco o Steve Tucker anuncia, não, estamos gravando, tipo, compondo, tipo, o Morbid Angel, David Vincent, ué? História é essa, né? E aí depois teve uma confusão. E aí comunicaram o David Vincent, não, é verdade, a gente achou melhor chamar o Steve Tucker de volta e... É, tipo, a empresa é minha, tipo, pode ir. No meio dessa confusão toda, temos Pete Sandoval, que teve um problema de saúde seríssimo, teve que fazer cirurgia e tal. Parou de tocar e quando voltou ele descobriu que era melhor ele descobrir Jesus. É. Fez parte da cura dele descobrir Jesus e agora ele não quer ser pior do que o Larry Lalonde, né? É. Tipo, ele não vai renegar o passado dele, mas ele não quer ser associado a nada que seja ligado ao culto. Mas ele tá procurando... Totalmente ligado ao culto. Ele tá procurando... Bom, nome, né? Ele tá procurando gente pra fazer uma banda cristã. Né? Ele quer fazer uma banda cristã. That's the bitter thing. Gift of immortality. Stone on those who seek to kill. Now immortal. Falar das bandas, porque se a gente tá falando de death metal americano, a gente tem que se, né, contextualizar o ouvinte, não sei se quantas bandas ou quais bandas vocês conhecem, gostam, ouvem. Se a gente for fazer uma lista aqui, eu acho que não é a melhor abordagem. Eu vou falar do que me toca o coração. Obviamente que eu gosto muito de Cannibal Corpse, Morbid Angel, né? Obituary, mas o pra mim, assim, o que mais toca o meu coração no death metal americano é o Suffocation, Immolation. Vou abrir um parênteses pra trazer uma canadense que é o Gorgoroth. Bandas que pouca gente sabe que começaram nos anos 90 também, mas que são muito marcantes para outros caminhos que o gênero tomou, que são Dying Fetus e o Deeds of Flesh principalmente. Assim. É, mas essa já muito é... pelo trabalho do Eric Lindmark. Essa já é uma banda mais final dos 90. Aí ali, que né? Tá, não, essa banda é de 93. É isso que eu tava dizendo. Essas bandas começaram a trilhar o caminho ao mesmo tempo, mas elas só foram amadurecendo, enfim. A gente tem um exemplo no Brasil muito característico, que é o Crisium. Mais de 10 anos de underground até se consolidar com uma banda. É, mas isso aí, entendeu? Se tu considerar que as bandas mais seminais se formaram no começo dos anos 80, né? Por que eu cito o Deeds of Flesh e eu faço questão de citar? Porque o papel do Eric Lindmark na cena é fundamental. Ele entendeu que para ter uma banda economicamente viável, ele tinha que editar suas próprias músicas e ele criou uma gravadora que nasceu praticamente junto com o Deeds of Flesh, que é a Unique Leader. E essa gravadora abrigou muitas das bandas de death metal que vieram na segunda geração. Inclusive uma banda daqui de Porto Alegre chamada Mental Horror. Não só Mental Horror, saiu pelo Link Leader, o The Order também, que foi a banda que o Pena fundou com o pessoal da Nefast. Eu lembro que na época que o meu amigo Cavanha, Robles Dresch, era o batera da Mental Horror, ele conversava muito com o cara do Deeds of Flesh. Né? Ele conversava muito com ele. E foi daí que surgiu o contrato da Mental Horror. O Eric é casado com uma brasileira, né? O Eric é muito atento ao do rock metal nacional, né? Eu lembro que no começo, assim, o Cavanha não sabia falar inglês e ele dava pra mim as cartas, né? Na época, cartas. Tipo, aí ele comprou um computador, botou internet, começou a trocar e-mails e tal. Ele me ligava muito e dizia, como é que eu falo tal coisa? Não sei o quê. Ah, ele começou a estudar inglês. Isso aí é engraçado você falar, porque é justamente o momento de transição de uma cultura que a gente pegou só o finalzinho, que é o tape trading, que é se corresponder com o pessoal de fora, trocando fitinha dentro, tocando. Isso, isso aí é primórdio do file sharing do MP3 que você conhece hoje. Exatamente, eu cheguei a fazer isso. Se comunicar com essas pessoas lá fora abriu muitas portas pro pessoal daqui. Tanto pra quem tocava, quanto pra quem tava afim de conhecer a música. Eu fiz muito isso, mas eu tinha amigos que faziam muito isso. Eu tenho a demo do System of a Down por causa dos amigos que faziam isso, entendeu? Os guris da Porks Cut. É a demo do Brutal Truth. Nossa, eu preciso ouvir isso, caralho. Primeira versão é cassete de Collateral Damage. Puta merda. Aí o Cavanha, ele começou a estudar inglês por causa disso, né? A Mental Horror assinou com o cara do Deeds of Flesh por causa dele. Bacana, né? Eu não sei com quem eles estão agora, se eles estão com a mesma gravadora ou não, mas tem uns dois ou três discos que são pela gravadora do cara do Ides of Fashion. Esse negócio de tape trading e como isso se adaptou para a tecnologia que apareceu nos anos 90 é engraçado, porque uma das bandas que eu mais gosto até hoje é uma banda que nunca foi muito bem sucedida do ponto de vista comercial, mas que tem um secto de fãs assim muito fiéis, é uma banda chamada The Romanizer, uma banda de Nova York também. E eu tive acesso ao primeiro disco demo, porque o que eles têm de full length, o primeiro full length deles são duas demos lançadas juntas em CD. E não foi lançada pelo Nick Leader, mas chegou até minhas mãos porque um distribuidor de discos do Nick Leader recebeu e tipo, toma aí, Jorge, vê, uhum, vê que tu gosta, tem certeza, ouve aí, vê o que tu acha e tal. Uhum. E a coisa me pegou pelo coração e essa banda realmente é muito boa. Os músicos de outras bandas de death metal que são mais bem sucedidos e mais bem conhecidos citam eles, né? Não como influência, porque eles são contemporâneos da mesma época, mas citam eles porque é uma banda realmente muito criativa, muito boa. E eu descobri assim, indicação de um amigo que, pô, toma aí, pega a fitinha. Pega a fitinha aí. Os caras voltaram pra um nativa, lançaram Man vs Man alguns anos atrás, que é um disco muito bom mesmo. E estão em vias de lançar mais um disco, agora em setembro. Eu tenho um amigo que fazia muito tape trading, assim, e ele me apresentou muita coisa, sabe? Teve muita coisa que. Como é que você. Qual foi a primeira coisa de death metal que você ouviu na vida, assim, e como você chegou até ela? Cara, talvez tenha sido o Morbid Angel. Que meio que tudo aconteceu ao mesmo tempo, assim, sabe? Eu lembro que foi na minha adolescência lá, com 13 anos. E eu fui descobrindo as bandas meio que todas juntas, assim, sabe? Mas, cara, deve ter sido o Covenant do Morbid Angel. Acho que foi o primeiro disco do Morbid Angel. Comigo também foi o Morbid Angel, foi o Blessing of the Sick. Comigo foi assim, ele era um rapaz chamado Gulli. A Gulli era o apelido dele. Nem pra você ver como é que o tempo passa, né? Eu nem sei o nome dele, nunca soube o nome dele. Eu sei que ele era Gulli, porque ele tava afim de namorar uma prima minha, que na época tava passando o verão hospedada na minha casa, né? Primos de Minas Gerais, tá, e eu no Rio de Janeiro, foram passar lá em casa. E aí esse menino era vizinho, morava perto do colégio onde uma outra prima minha estudava. Então aquela coisa, perto de casa e tal. E aí ele veio com as fitinhas cassete tentando me empurrar. Era um meio. Uhum. É, Metallica, Megadeth, Judas Priest. E aí ele tinha uma fita cassete que estava junto ali e ele mesmo não sabia o que era direito, não gostava, mas deixou comigo achando que talvez eu fosse gostar. E era gravado Blessed and the Sick. Vale. Nunca devolvi para ele, aquilo ali foi um momento que mudou minha vida e eu tinha 11 anos. Olha só. Eu lembro que tudo meio que aconteceu junto. Eu lembro que quando eu descobri que o Metallica era uma banda de thrash metal. Sabe? É. Tipo, eu me lembro do momento, assim. Porque, tipo, em 1990, né? Eu tinha 10 anos. E aí tu conhece o Metallica através dos hits do Black Album, né? Sim. Que aí os caras já eram uma banda de rock, assim, no Black Album. E aí eu me lembro o dia que eu comprei o cassete do Ride the Lightning, do Metallica. E eu dei play naquilo e a minha cabeça explodiu, assim. Eu disse, caralho! Caralho, o que, que é isso? E aí, sabe, aí a coisa foi tomando uma forma, sabe, que eu fui procurando cada vez mais aquele tipo de coisa, assim. E aí eu fui achando, e aqui tinha uma loja chamada Mega Force, que vendia camisetas e tal, e eles vendiam CDs importados, só que como o CD importado era meio caro, eles faziam cópia em cassete dos CDs e eles tinham uma tabela na parede, assim, com todos os cassetes que eles tinham, sabe, em ordem alfabética. Rio de Janeiro também e tinha. A gente olhava, tipo, ah, gostei do nome dessa banda, comprava, era, entendeu? Assim. E aí tu ia lendo nas revistas, lendo, ah, tal banda. E aí então foi tudo meio que acontecendo ao mesmo tempo, assim, sabe? A época pré-internet, as revistas tinham, e as lojas tinham uma função fundamental, né? O Def aconteceu ao mesmo tempo, o Cannibal Corpse, todas essas bandas, e as bandas europeias também, sabe? O Hipócrita, que é a minha banda de death metal preferida da vida, assim, eu conheci lá naquela época, lá, tipo, 93, assim, sabe? Eu comprei o Penetralia, que era o primeiro disco deles. Eu lembro da primeira vez que eu entrei na Headbanger, que era uma das primeiras lojas de discos de metal no Rio de Janeiro, as duas primeiras eram a Headbanger e a Raging Heavy. E aí, a primeira vez que eu entrei na Headbanger, criança, né, com a minha tia, entrando na loja, era uma criança numa loja de brinquedo, né? Escolhendo aquelas coisas sem saber muito bem o que era, e eu saí de lá com três discos de vinil: o Schizophrenia do Sepultura, o Cause of Death do Obituary e o Top Abandoned da Palm Death. Os três primeiros discos de vinil. De vinil não foram os primeiros discos de vinil, não, porque eu tinha comprado a Rise antes, numa loja de comum, assim, uma loja de disco comum. Aí a segunda vez que eu comprei discos de metal foi entrando na Headbang. Aí depois eu comecei a frequentar todo final de semana. Eu tava falando que eu tinha um amigo meu que fazia muito tape trading, e ele foi uma das primeiras pessoas que eu conheci que tinha contato com o pessoal de bandas lá de fora. E ele me apresentou muita coisa, assim, sabe? Ele me apresentou muita banda e tal. E, mas e isso aí tu já tocava? Já tocava. Foi 95, 96 e tal. Ele foi me apresentando muita coisa, assim. E tu tava falando, né, onde estão essas pessoas hoje, né? Cara, ele hoje é pastor evangélico. Muito bom, né? Os caras mais radicais daquela época, em algum momento deve ter tido aquele pesadelo com Satanás e largaram. A história do cara é muito louca. E é engraçado, porque todo mundo tem uma história maluca dessa pra contar, e a gente começa a perceber que é mais comum do que a gente imaginava. Sim, ele, que ele fazia? Ele aparecia lá em casa, e aí tipo, aparecia, trazia um monte de coisa, a gente ouvia um som, ficava lá, e aí, tá, embora. Daí passava um tempo, ele sumia. O cara sumia, assim, sabe? Não ligava, sei lá. Na época não tinha internet, entendeu? Então a gente se falava muito pelo telefone e tal. E aí acabava que, eu ia fazendo um monte de coisa, tocando com a banda, e o cara sumia. Aí quando veio, aparecia o cara, assim. E ele sempre aparecia sem avisar, ele não me ligava antes. Ele batia na minha porta, assim. E aí, tipo, o cara, daí tá, beleza. E aí, passou um tempo, tipo, em 2004, chegou um e-mail dele. Daí já tinha internet, né? Contando a história da vida dele. Contando que ele tava metido com droga, com traficante e tal. Porque ele foi uma das primeiras pessoas a ter gravador de CD. E ele usou pro mal, né? Que aí ele começou a copiar. Ele foi uma das primeiras pessoas a ter internet rápida, que na época era aqueles ADSL de 300K lá. E foi a primeira pessoa a ter gravador de CD. Aí ele começou a baixar programa, baixar disco e coisa, e fazer. Aí ele vendia CD pirata, copiava CD. Aí a Polícia Federal descobriu, bateu na casa dele, levou as coisas dele, levou ele preso. Tá explicado, preso, né? Preso, o cara, né? Que sumia, ficava ele ficava de 2 a 3 meses sumindo. É. Ele ficava de 1 a 4 anos sumindo. É. Tá explicado. Aí, tipo, ele ia preso, daí ele saía. Aí ele saiu, comprou de novo todo o equipamento. Que talento. Sabe? Aí a Polícia Federal pegou ele de novo, prendeu de novo. E aí ele começou a se meter com traficante, começou a usar cocaína. Aí, sei que ele tava fudido no fundo do poço, ele pensou em se matar. E aí ele viu uma igreja evangélica. É bom. E aí ele entrou na igreja evangélica. Hoje ele é pastor evangélico, mas tramposaço, assim, sabe? Ele é daqueles pastor evangélico que grava DVD com o depoimento dele e vende na entrada das palestras dele. E ele usa o metal, tipo, de uma maneira muito filha da puta, sabe? Ele diz, porque eu era rebelde, eu era do metal, eu ouvia essas coisas do diabo, Black Sabbath, Iron Maiden. Ele pega só as bandas mainstream, tá ligado? Que ele sabe que não é do diabo, entendeu? Que ele sabe que Iron Maiden não fala de satanismo. Essa, mas ele pega, Gateway, né? E ele usa essas bandas mainstream. Stream, assim, Metallica, Megadeth. A gente tem que falar também, que é uma coisa legal a gente falar. Tipo, a relação que a gente tem com a banda não obriga a gente a gostar de tudo que a pessoa faz, né? É. Porque no meio do death metal tem um bando de filha da puta. Tem. Tem um bando de safado racista. E agora é a ponte pra onde eu sei que o Bully quer que eu conte algumas histórias. A gente tem história pra contar. Na real, eu e tu temos uma história pra contar, né? Disso, assim. Tem história que é eu e tu junto, tem história que é só tu e tal. E, tipo, tem história tua que eu meio que vivi sem te conhecer, porque era uma época que eu não te conhecia. É, e depois, mesmo? Quando eu te conheci, eu vi, tipo, foi por tua causa isso e tal. Pior que eu acho que eu lembro da gente conversando e aí que tu descobriu isso aí, mas eu não lembro qual era a banda. Não, tu vai lembrar? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Wow. começar falando do Death, né? Do finado Chuck Schuldiner. É isso aí, né? Muita letra, cara. Eu chamo de Chuck. Essa foi uma banda bem importante pra mim, assim, lá na minha adolescência. E foi uma banda que eu comprei todos os CDs, assim. Porque, tipo, bah, eu amava essa banda, assim. Ainda amo, né? Ainda gosto pra eu caralho, assim. Essa banda. Aqui... Tipo, é engraçado você citar essa banda, assim. Porque pra mim ela é uma banda sui generis. Eu não definiria ela como nenhum gênero musical. É, eu não acho que ela é essencialmente death metal. É. Porque ela não tem os elementos característicos de death metal. Só que ela tá ali inserida na cena e ela foi com uma... muito carinho por todo mundo que curtia death metal. Isso, ela é uma, foi uma banda que... Um outlet genial da cabeça do Chuck, assim. Uma coisa muito diferente. Ela foi e chamou o cara certo, né? Pra conseguir colocar em prática o que ele tava fazendo. Tipo, toda hora mudava. Na verdade, é ele e sempre uma galera que tava na vibe. É. Aí depois conheceu o Gene Hogan, conheceu o Steve DiGiorgio, que é um... Eita, né? Dois retardados. Começou como o nome de Mantas, né, em 83. Uhum. E eles tinham um vocalista, que é o Cam Lee, que é o cara que depois foi pro Massacre. Não, ele era americano. Era americano. Pior coisa. Cam Lee, nome. Medalhista em Los Angeles. E aí, tipo, o primeiro disco deles, que chama Scream Bloody Gore, uhum, que é o disco mais toscão, assim, mais simplão, foi considerado o primeiro disco de death metal, o primeiro verdadeiro disco de death metal, assim. Apesar a banda de que, se chamava Death, é, aí já tinha mudado o nome pra chamar, Death. Era muito fácil chamar. É. Quando chegou lá no meio dos 90... O Chuck Schuldiner já deu entrevistas falando sobre isso, sobre como ele via esse negócio da associação com o death metal, e ele mesmo dizia que ele se considerava uma banda de heavy metal. É o que a gente falou agora há pouco, aquela questão do rótulo vem de fora pra dentro. Exatamente. Quem tá criando não tá preocupado com o rótulo. Porque isso é a crítica, né? Essa coisa de o Scream Bloody Gore é o primeiro verdadeiro disco de death metal. Não foi ele que pensou, ah, vou fazer o primeiro disco tipo, de death metal. É hoje, né? Sabe? É hoje que nós vamos fazer. Sabe? Não. E aí, a mesma coisa foi quando, tipo, lá pelo meio dos 90, eles foram incorporando a coisa do progressivo. Uhum. E ali nasceu o Techno Death, né? Tech Death, sei lá, tem mil nomes já coisa. Tem gente que acha que o Tech Death tá associado ao metal canadense, né? E faz até muito sentido, né? Uhum. Né? Porque o metal canadense ele veio muito influenciado por Voivod, por uma questão óbvia, né? E aí as primeiras bandas de death metal canadense, o Cryptops, muita gente acha que é uma banda nova, mas é uma banda de 91, 92. É uma banda antiga. Né? O Gorgoroth, o primeiro disco é de 91. Uhum. São bandas do início dos anos 90, que aí sim, no Canadá, deve ter alguma coisa na água lá do Canadá, que eu vou te contar. Os caras são muito técnicos, muito técnicos. E aí, por uma questão natural, as bandas canadenses, que eram da mesma época que as bandas americanas, que estavam aparecendo na mesma época, você percebia que o som deles era um pouco mais complexo. Né? Uhum. Então, as primeiras bandas que se realmente começou a se chamar de technical death metal, pra mim, na minha opinião, são as canadenses. É. Isso aí, enfim, isso aí a gente é bando de geek, nerd, falando de metal, cada um vai ter uma definição, né? É que não tem como também tem como criar um marco, né? É, porque tudo meio que acontece ao mesmo tempo. Enquanto tudo isso estava acontecendo nos Estados Unidos, isso estava acontecendo na Europa também. Tem um riff midi, você falando de tudo acontecendo ao mesmo tempo, que é engraçado. A melhor forma de ilustrar pra mim é ter um riff midi tempo que ele apareceu no mesmo ano em quatro discos diferentes, do Mob de Angel, do Napalm Death, do Obituary, do Cannibal Corpse. O riff é igual, é igual. Aí você diz quem copiou de quem. Entendeu? Tava todo mundo na mesma onda, entendeu? Tava todo mundo movido pela mesma coisa. É tudo, é uma coisa que acontece em paralelo, assim. Então, tu vê que é uma tendência, assim, e foi uma tendência meio de época, porque respingou em algumas bandas que não são necessariamente técnicas, tipo o Dayside. Sim. O Dayside tem um disco de technical death metal. Ah, mas é culpa dos caras que estavam tocando com ele, né? Não, porque é a mesma banda, entendeu? Foi a mesma banda até, sei lá quando, até o final dos 90. Não tinha aqueles dois gêmeos na guitarra? Ou era o Ralph Santola na guitarra? Era os dois gêmeos. Os dois gêmeos, os dois gêmeos só saíram nos anos 2000. Eles só saíram da banda. O Ralph Santola só entrou depois, né? Uhum. É a mesma formação do primeiro disco. O Legion é o segundo disco do Dayside. E é um disco absurdamente técnico. Tem muita variação rítmica, assim. É muito foda. É o que sempre me chamou muita atenção, o Suffocation, né? Uhum. É, lembra um disco do Suffocation. Muito técnico. Travis Hobbs é um cara muito criativo. Então, voltando, eles tiveram mil formações, né, cara? E passou, que nem tu disse, o Cynic inteiro pela banda, né? Tem um disco que é com o Cynic inteiro. O Masvidal no Maguito, o Sean Reinert. E o Steve DiGiorgio no baixo, não era? Eu não me lembro. No Human, não é o Steve DiGiorgio no baixo ou o Steve DiGiorgio tá no, tá no Individual Thought Patterns também? Ele tá nos dois, né? Tá nos dois. É. E Gene Hoglan, Andy LaRocque, Terry Butler, e o James Murphy, né? Nossa, o Terry Butler. Terry Butler. Veio do Master. Depois foi lá, ajudou o Chris Barnes a fazer O Six Feet Under. Six Feet Under. Ele e o Alan West. O Alan West. Que... O batera era o Greg Gall. Greg Gall era técnico de bateria de um monte de gente legal. É um cara que, tipo, todo mundo conhecia ele. Pô, tô precisando de um batera pra fazer. Tá, vou fazer. Foi assim que o Chris Barnes chegou até ele. Que em 84, o Alan West e o Terry Butler... E o Bill Andrews, que era do Def na época, e o Terry Butler era do Def na época, o Bill Andrews, que era o batera, e o Rick Ross, que era o guitarrista, eles fundaram uma banda chamada Massacre, paralelo com o Obituary, com esse vocalista Ken Lee, que foi o primeiro vocalista do Def. Eles fundaram essa banda aí. Depois os caras foram tocar em Creator, Six Feet Under, Rage Cloud. Tem 20 anos nessa época, né? É igual a gente aqui no Rio, em Porto Alegre, a molecada que, tipo, acabou a banda aqui, mas todo mundo se conhece, daqui a pouco você vai achar os mesmos caras naquela banda ali. Devia ser só o que os caras faziam, ir pro colégio e tocar, tá ligado? Que nem eu na época do colégio, só que eu fazia, no colégio tocar, tocava em duas, três bandas diferentes. Não, você perguntou, antes do Death Metal eu tive outras bandas, mas eram bandas de outros gêneros musicais. Eu era o cara que trazia sujeira pra dentro da banda. Cheguei a tocar numa banda de hardcore que no início eu entrei na banda, a banda existia e as influências eram Bad Religion e Ramones. Aí eu entrei e aí virou uma coisa que era tipo tão descarado que se tornou um crossover, né? Porque eu só sabia fazer riff palhetado, corrido, na velocidade da luz. Que aí passou a ser uma banda que era uma mistura de DRI com Slayer. Aí o outro guitarrista original começou a se encrencar com aquilo, não gostou muito, aí saiu e montou uma banda de rock progressivo que fazia música pra ET e tal, que tocava no telhado dos prédios, olhando pra lua. Contemplativo. Ah, é. Não dá. We'll be right back. E o Morbid Angel, que também se formou em 83 ali junto. Só que o Morbid Angel é curioso, né? Porque eles só foram lançar o primeiro disco em 89, então teve todo um processo até isso, né? Na verdade, eles têm um primeiro disco que a formação era outra, o batera cantava. O batera era o Mike Browning, que é do Nocturnus, né? E acho que tinha o... Tu falou do guitarrista, o Brunelli, Richard, né? Brunelli. Richard Brunelli e tal. É um disco que chama Abomination of Desolation. É um disco horrível, assim, muito ruim, muito ruim, eu tenho ele. Eles não contam, não, tanto que eles que tiveram a ideia de colocar os discos dele com a primeira letra alfabética, alfabética, né? O Abomination of Desolation eles nem contam. Tanto que é, o Altars of Madness, assim, é, o Altars of Madness foi o disco com A, né, que o Abomination, eles fizeram, engavetaram, e aí a título de curiosidade eles lançaram, acho que mais por coisa da gravadora, assim, né, eles lançaram em 91. Não foi contra a vontade dele. Foi contra a vontade? Foi contra a vontade. Isso aí o Pete Sandoval me confirmou. Ah, é? Mas por quê? Tipo, a gravadora quis lançar? Cara, essas situações acontecem muito, entendeu? Uhum. Tipo, aí já vai entrar o meu lado advogado. Né? Uhum. A maioria dos contratos que envolve licenciamento ou cessão de direitos de autor tem alguma cláusula que a redação da cláusula permite a gravadora escolher se aquele disco que está sendo entregue pela banda vai ser o objeto do contrato. Ou seja, é um contrato com um objeto indeterminado, onde diz que vai ser lançado um disco, mas não se define qual disco, disco. E aí fica na mão da gravadora escolher. Aí, por isso que e tem aí algumas chega bandas no final do que... contrato, tem discos ainda pra ser lançados, e aí a banda não chega a um acordo, tá querendo mudar por de gravadora. Por isso tem bandas que fazem coletânea daí, né? Porque precisa lançar um disco com aquela gravadora. Lança coletânea, lança qualquer coisa, pra poder cumprir o contrato e ficar livre de uma vez, entendeu? O último disco do Sepultura com o Max ao vivo foi gravado, não tem edição com participação da banda, e eles odeiam tanto o Max quanto quem ficou na banda. Aquele André Pagan Sky vendeu muito pouco, né? E tipo, era um show da turnê do Roots, né? Cheio de erro, né? Se a banda tivesse participado, eles iriam pelo menos editar, não sei se vão fazer o verdade, mas eles iam editar alguma coisa. Isso aí é muito comum. O Abomination of Desolation foi pra terminar de cumprir o contrato com a banda. Eles não queriam lançar. Que coisa, né? Eu acho um absurdo, eu acho que o artista tem que ter o direito de zelar pela sua obra, né? Se ele não acha que aquilo não faz jus à obra dele, tem que ter o direito de engavetar, né? Sim, porque... Mas se ele assinou um contrato onde ele tá engavetado desde 86, né? É um disco que tava engavetado desde 86, aí em 91 o gravador resolveu soltar ele. E é um disco que não tem nada a ver com o... Seria mais inteligente mudar de nome. Passar com outro nome, tipo, banda, sei lá, Calypso, com um integrante do Morbid Angel. Isso. Você faz, né? Às vezes você faz isso por iniciativa da gravadora ou porque os caras decidem que, cara, vamos fazer um negócio diferente. São os mesmos caras, vamos fazer um negócio diferente. A gente hoje vive numa época que a gente é bombardeado por informação, tudo que é canto, e a gente não é muito. Você vai ter que correr atrás muito pra se manter informado de tudo que as bandas estão fazendo. É verdade. Agora, lá nos anos 90, que a gente não tinha o acesso à informação, se a gente gostava, a gente tinha que correr atrás pra procurar saber. Então é natural que você, tipo, tenha passado um outro disco de uma banda que você perdeu o interesse por causa de um disco ruim, né? Exato. Hoje em dia, sem você querer, a informação aparece. É. Né? Porque em algum momento você deixou algum cookie em algum site, e aí eles vão saber que você se interessa por um assunto e aparece a sugestão de pesquisa pra você em algum momento, né? O próprio Spotify, né? Spotify começa a seguir as bandas e ele te dá o disco novo da banda. Pois é, naquela época, se você não gostou de um disco, você não ia procurar saber se a banda tá nativa, se não tá. É verdade. Porque pra descobrir as coisas a gente tinha que correr muito. Tu tinha que querer, né? Tinha que comprar revista, tinha que ler. E aí você ficava sabendo que o disco ia sair, às vezes um ano antes dele sair, ele não saía, o disco às vezes estava pronto, era uma decisão da gravadora esperar a data para lançar, porque é uma data comercialmente mais interessante. E aí aquela sensação de, ah, meu Deus, quando é que vai sair o disco? De ficar indo na loja, já chegou o disco, de pegar o disco na mão, isso aí a gente não tem, né? Foda. Hoje em dia, tipo, você vê no site que vai ser lançado no mês tal, se você for lá no seu site de compartilhamento favorito, provavelmente já vai ter vazado antes. É verdade. Aí era uma festa, assim. Eu lembro quando o Morbid Angel lançou o Domination. Bem, você há pouco tempo atrás disse que o Overland foi o primeiro disco que você ouviu na vida. Exato. Imagina a tua ansiedade pra ouvir o Domination. E foi uma coisa que simplesmente aconteceu, assim, porque na verdade, daí, eu, do Covenant, eu fui indo pra trás, né? Uhum. E aí eu fui pro Blessed Are the Sick, eu fui pro Altars of Madness, e eu ouvia incessantemente, assim, sabe? E o Covenant, ele se tornou meio que um clássico pra mim, sabe? Porque tinha ali a Rapture. Não, tinha tudo que é tinha Lion's Den. Tinha Blood on My Hands. Blood on My Hands. Tinha a última música que tem o vocal cantado. God of Emptiness. God of Emptiness. Puta, aquilo era... Tipo, aquilo era sensacional, sabe? Foi uma das primeiras coisas com guitarra de sete cordas, né? Foi aquele som lá. No Rio de Janeiro tinha um evento que hoje já tá famoso, já não sei o bagulho e tal, mas nas primeiras edições era um negócio bem underground, assim, chamado New Metal. Que eram os caras das bandas de todos os gêneros se juntando pra jam sessions, tocando músicas assim. Uhum. Isso aí foi a criação de um cara que era da banda das Famiser e depois do Imago Mortis. Né? Uhum. E aí eu lembro que, tipo, ele gostava de death metal e sempre que ele queria tocar uma coisa de death metal ele me chamava, né? Quando eu tocava o Blood from the Wound ainda. Uhum. E aí me convidou pra tocar Cannibal Corpse, Devour by Vermin. Ah, do primeiro do Vile. E God of Emptiness, do Mark Angel. Uhum. Porque era o único guitarrista que tocava death metal no Rio de Janeiro nessa época, era eu. Mas aí fomos tocar God of Emptiness, né? E eu lá, empolgadão, e aí chegando na parte que cria o clima pro final. Uhum. Lá tocando, quando eu olhei pro vocalista pra ele cantar, ele tava me olhando tocar e esqueceu de cantar. E aí eu olhei pra ele assim, eu não acreditei assim, né? Aí eu chutei a perna dele, né? Chutei, daí ele entrou mal. Porque essa música é tão contagiante que até os caras que estavam tocando, né? Ficavam no riff, né? Porque era uma coisa muito novidade, assim, sabe? Porque até então. E aí é que tá, é uma melodia muito forte, muito marcante e que com certeza o que influenciou o Trace Atom a escrever esse riff não tava em nenhum lugar do metal. Ah, claro que não. Claro que não, é. Não, e o legal é que eu me lembro que nessa época a gente era muito piazão, assim. A gente tinha tipo uns 16 anos, assim. E aí, adolescente gosta de confabular as coisas, né? Dizer, não, que é impossível tocar essa música. Ele fez de um jeito que ninguém consegue tirar. Não, é só uma guitarra de sete cordas, entendeu? Tipo, era afinação baixa, que era uma coisa que a gente não via muito em death metal, em metal em geral, né? Porque nos anos 80, as bandas de metal eram tudo com afinação standard. E aí, no máximo, baixava meio tom ou baixava um tom, né? Um drop da sexta, assim. E o Morbid Angel, quando ele começou, era meio tom abaixo a afinação só. Então, tipo, as bandas todas, a maioria era tipo meio tom abaixo. E aí se convencionou baixar mais a afinação, sabe? Foi uma coisa que no final dos 90 surgiu, assim. Muito criativo com relação a isso, né? Domination tem isso, né? Porque foi, acho que, o primeiro disco de death metal que eu lembro, todo com guitarra de sete cordas. E aí que se convencionou, né? Que aí as bandas modernas todas afinam afinação baixa. Você, quando era moleque, lia encarte de disco de CD, com certeza. Claro, claro. Eu comprava um CD e eu sentava na minha cama, botava pra tocar e ficava com o encarte lendo ele. Eu ia no ônibus já lendo o encarte. Eu li o encarte e eu vi o CD também, cheguei em casa. Tu tinha curiosidade de ver os agradecimentos? Claro, claro, sempre lia tudo. Porque ali era um lugar legal da gente ter referência de outras bandas. Eu conhecia muita banda por isso, sabe? Eu tipo, ah, manda, preciso ver qual é que é disso. E aí eu ia atrás. Eu lembro bem que os agradecimentos do Tretes Atrop no Glacier DC, que eram pra compositores de música clássica. Uhum. Foi aí que eu comecei a ver de onde vinha essa criatividade dele pra escrever as melodias diferentes. E era engraçado porque naquela época os agradecimentos. Ele gosta muito de Van Halen também. É isso aí. Os agradecimentos deles eram todos. Tipo, não sei quem, banda tal, não sei quem, banda tal, não sei quem, banda tal. Nunca eles conheciam, tocavam juntos. É, tal, meu brother e a banda dele. E o Tretes Atrop sempre foi um cara meio malucão mesmo. Uhum. Né? Os agradecimentos eram os artistas que inspiraram ele desse século, uhum, de outro século. O Domination ele agradece até pros caras que programaram o jogo aquele, o Killer Instinct. Que ele jogava muito. Tem o Entangled in Chaos, que é o disco ao vivo. Ele tá com uma camiseta do Killer Instinct na capa do disco. É por isso que eu não sei o que é, então, porque é geek. Uhum. Eu não sei nem porque o Lili me chamou pra esse programa chamado Geek, porque eu sou um anti-geek total. Porque tu é o geek de metal. O metal, claro. A gente tava falando do Domination, né? E do Eric Rutan e tal. Que é um grande responsável por esse disco, né? Por esse disco soar como ele soa, claro, assim. E aí depois tu vai ouvir a banda do Eric Rutan, Hate Eternal. Hate Eternal mesmo. O primeiro disco do Hate Eternal são riffs que não foram aproveitados, né? Pro Morbid Angel. É, tu vê que é como se fosse uma continuação, assim. Falar é do show do Morbid Angel em Porto Alegre, que essa é uma curiosidade que envolve eu e tu, que tudo aqui chega mais tarde, né? Então a gente passou a nossa adolescência inteira querendo ver a banda e tal, e Morbid Angel passou pelo Brasil uma vez, não sei se foi no Rio o show, se foi em São Paulo, foi na época do Altars of Madness, né? Que até tem um home video assim, deles, isso, que é um home video horrível, assim, porque as cenas ao vivo não são com áudio ao vivo. Foi no Rio, num lugar chamado Lua Estrela. Existe mais um, sei lá, 20, 30 anos. O Pete Sandoval sempre pede um ventilador do lado dele pra tocar. E o cabelo dele ficou preso no ventilador. Ele fazendo uns blast beats com o cabelo preso, assim, foi um negócio fantástico. Coisa horrível. Não, esse show aí teve problema de aterramento na casa, o David Vincent tomou um choque no microfone. Foi coisa linda de ver. E eu acho que isso reflete no home video, porque o home video é todo com as músicas do Altars of Madness. Mas eu acho que o home video foi gravado em São Paulo. E eles botam as músicas por cima, só que eles não se prestam nem a sincar, tipo, o áudio com o vídeo. Muito bom. Sabe? Eles botam qualquer música em cima de qualquer cena deles tocando. Assim. Muito bom. Sabe? Então é terrível. Eu nunca vi isso, é terrível, eu tenho ele em VHS. Terrível. Mas o Morbid Angel já tinha tocado outras vezes no Brasil depois dessa, antes do show de Porto Alegre. Mas tudo em São Paulo, né? Sim. E aí então tinha galera que ia, tipo, bus, excursão. Me lembro que em 2005 eles tocaram em São Paulo e no Rio também. Aí depois eles tocaram só em São Paulo. Eu me lembro que meus amigos foram nesse show. Eu fui nesse show. Meus amigos nessa foram, daqui morava foram em nesse show. Eu morava em São Paulo. Mas aí... Foi no ginásio, no estádio do Palmeiras. Aí eles em Porto Alegre foram, tipo, 20 anos mais tarde, né? Os caras velhos já, cansado, né? Tem um amigo meu que trabalhou na produção e disse que os caras estavam loucos pra sair do palco e ir pro hotel de tão cansado. Assim. Tipo, os caras estavam cansados. Né? Esse era o último show da turnê também, né? Isso aí e, não tem como. Aí eu olhei todo o setlist de toda a turnê, assim, pra ver se eles iam tocar Dawn of the Angry, né? Que é a minha música preferida do Domination. Talvez uma das que eu mais gosto de toda a carreira deles. E aí, não tinha Dawn of the Angry em nenhum show da turnê. E aí, tô lá paradinho, assim, olhando o show. E aí, antes de continuar essa história, eu vou contar a história do Testament. Né? Que o Testament também veio pra cá, num show de reunião da formação original, só que com o Nick Barker na bateria. Era repertório, basicamente, dos primeiros discos, né? E eu falei assim, seria legal se eles tocassem alguma coisa do The Gathering, tipo, não, você Three não pediu Days in Darkness. É isso aí, você pediu tipo, Three Days in Darkness. Tipo, Three Days in Darkness, assim. E aí, cara, começa a tocar Three Days in Darkness depois. Do nada. Do nada. Ele não tinha nada a ver com o repertório, não tinha por que eles fazerem aquele som. Aí tu falou, fizeram ó, pra ti. Fizeram por causa da letra do fim do mundo, é. De 2012, né? É, que foi antes de 2012, foi tipo 2011 o show. Aí o Chuck B, ele deu uma entrevista dizendo depois que eles reincorporaram essa música no repertório, porque eles acharam que tinha um tom profético nessa música que eles falaram em 2012. Depois ele até brinca dizendo que, e depois fizeram um filme por causa da música. Sim, aí o que acontece? Tô eu paradinho no Morbid Angel. Show do Morbid Angel. Isso. Tô eu paradinho lá olhando o show, e aí do nada começa a Dawn of the Angry e tu, né, o Jorge correndo em minha direção, assim. É pra ti! É pra ti! Não tava em nenhum repertório deles da turnê! Esse foi o momento que eu saí da roda. Uhum. Saí do. Luli! Luli! Luli! O cara aí, Luli! Eu lembro da guria berrando na frente do palco, assim. Tinha uma guria, no intervalo de cada música, a guria. Esses abobados, sabe? Esses true metal, assim. E aí o David Vincent olhou pra guria, disse assim. Parece o Danny Phil, só que tem mais bonita que ele. Isso é bom. Aí depois eu comentei com você, né, que no show do Cannibal Corpse provavelmente devia ser a mesma guria, porque os vídeos eram muito parecidos. E aí tava no, antes de traduzirem uma música de silêncio total e a menina. E o Corpse Grinder que ia chamar a música parou, olhou pra ela, deu uma risadinha de canto de boca, tipo, que porra é essa? Vamos pro Obituary, então. É isso aí. Essa eu sei que tu gosta. Obituary. E essa foi uma das primeiras bandas de death metal que eu ouvi na vida. Essa foi uma das primeiras bandas, assim. O Cause of Death foi um dos primeiros discos que eu ouvi na vida. Uma banda que começou também em 84. É, você quer falar de raízes, né? Quer falar de origem e tal. Você citou o Venom, o Possessor de um Slayer. E você esqueceu do Celtic Frost. Ah, é. Não sei se você esqueceu propositalmente, mas é inegável que, tipo, os primeiros riffs mid-tempo das bandas que depois foram fundar o death metal, eles têm influência direta de Celtic Frost. E o Obituary, inclusive, fez cover de Celtic Frost nesse vídeo. Olha só. Eu acho que foi inconsciente, assim, porque eu não gosto nem um pouco disso. É que o Celtic Frost é uma banda engraçada, porque é uma banda que, tipo, até o Megatherium é uma coisa e depois vira um negócio que, Jesus do céu, né? Não tem como, né? Mas os primeiros discos, os dois primeiros discos são bons. São riffs interessantes. Assim, não dá pra dizer que eu não gosto. Não dá pra dizer que eu gosto, entendeu? Eles começaram com o nome de Executioner. Fecha só. Né? E depois eles tiraram o E, ficou só o X, né? Executioner. E depois que eles ficaram anos e anos na inativa, quando voltaram, o disco Executioner Return. Ah, olha só. We'll be right back. passou o James Murphy pela banda, né? Não, passou, passou. Que passando. É, que é um dos nomes, assim, que pra mim, falar de death metal e não falar do James Murphy é burrada, assim. É um cara que pra mim é muito importante, sim, na cena, assim. Eu diria que ele é tão importante quanto o Scott Burns, assim, pra aquela cena. É. Porque ele passou por quase tudo que a banda, né? Passou pelo Death, ele passou pelo Obituary. Mas você, ele foi, ele, mas você consegue testa, enxergar mas... o traço dele, assim, marcante em todas as bandas? Consigo. Tipo, você consegue, tipo, nos discos que ele gravou com essas bandas, principalmente as bandas, principalmente o Death, né? Que tem a personalidade muito marcante do Chuck Schuldiner. Você consegue identificar aonde a influência dele marcou de forma diferente? Mais nos solos dele. É isso que eu ia dizer. Pra mim, o Obituary foi a banda que ele ficou mais identificado, porque os solos deles foram o que mais caracterizaram o Obituary. É que os solos dele tem muita identidade dele, assim, sabe? Até o timbre, assim. Não, pois é, mas é que, tipo, nos outros discos que ele gravou, pra mim, parece que, tipo, tá, chamaram o James Murphy foi lá e mostrou o que que ele é, né? Agora, o Obituary, eu acho que ele acrescentou para a fórmula daquilo que se convencionou, entendeu que era como Obituary, entendeu? Tanto que depois, conforme foi mudando a formação da banda, sempre que eles buscavam um segundo guitarrista, era alguém que tivesse características semelhantes ou parecidas. E sempre ficava aquela coisa, tipo, não é o James Murphy, entendeu? Tipo, eu acho que a banda com quem o James Murphy mais fez parte da identidade da personalidade da banda, pra mim, é o Obituary. Pra mim, o Obituary é disparado. Inclusive, que ele tem um disco solo onde ele botou toda a cara dele. Tem dois discos solo. Né? Pois é, tem a Disincarnate. Não, o Disincarnate é a banda dele. É a banda que ele criou. Que pra mim é o melhor disco de death metal americano da história. Pra mim, aquele disco. É. Tu quer entender do que é feito o death metal americano? Tu ouve aquele disco. Não falei nem disco solo, assim, tipo, é a banda de death metal que ele criou pra mostrar a visão dele pro death metal. Sim, porque depois ele tem dois discos James Murphy, né? Isso. Dois discos solos que não são death metal. Mas é bem legal também. É bacana também. Mas então, pra mim, fica mais claro a contribuição dele para o Obituary ser o que é, do que ele, tanto que depois ele não lançou nenhum disco Incarnate, entendeu? Eu acho que aquilo ali é um retrato de um momento. Eu acho que sim. Da carreira dele. Pra mim, aquele disco, ele ilustra o que é o death metal americano. Pra você. Pra mim, ele ilustra perfeito, assim. Todos os tipos de riffs. Quando eu tocava death metal, aquele disco era o que eu buscava. Em todas as bandas de death metal que eu tive, aquele disco era o que eu buscava. Até eu passar a pirar no Hipócrise, assim, e o Hipócrise se tornar a minha banda de death metal preferida, né? Aquele disco ali, que é um disco de 93. Pensado que você falou isso, eu nunca tinha falado. Olha o ano, 93, tu tava falando. Sabe? É um disco de 93. E, cara, aquele disco. Porque a gente se propôs hoje a falar de death metal americano e eu nunca tinha parado pra pensar num. Enfim, você pensa em James Murphy, você pensa em técnica, você pensa. Imediatamente você pensa nisso, né? E se a gente tá pensando numa questão de definição pro death metal americano, eu nunca tinha ouvido esse disco com esse viés. E agora você falando isso, eu tô começando a lembrar dos riffs do disco, assim. Porque o disco tem riffs muito marcantes. Tem. E existe uma razão pra eles serem marcantes. Eles ilustram algo que ele ou fez parte ou observou. No que as outras bandas estavam fazendo. Exatamente, é isso aí. O disco se chama Dreams of the Carrion Kind. Sim, sim. E ele, cara, é a ilustração perfeita do que é o death metal americano dos anos 90. Se tu quer entender o death metal americano dos anos 90, ouve esse disco. Tá tocando de fundo agora aqui. E, cara, esse disco é lindo. É caralho, lindo. Caralho, as vozes de novo. Isso é demais, assim. Demais. Eu escuto ele de tempos em tempos e ele não ficou velho, assim. Ele não tá datado pra mim. Ele continua firme e forte, assim, bonitão. É um puta disco. Puta disco. We'll be right back. Eu queria que ele tivesse feito mais coisas do Disincarnate, mas ele não fez. Ele ia voltar com a banda no final dos anos 90, com o Nick Barker na batera, Thomas Lindberg no vocal e o Steve DiGiorgio no baixo. Nossa! Ele deu uma entrevista falando que ele ia voltar com essa formação. Tá louco. E não rolou. Nunca rolou. Pena. Teria sido foda demais. Teria sido foda demais. Foi na época do segundo disco solo dele. Ele deu essa entrevista, né? Os caras perguntaram, por que que tu... Não sei o que, desencarnou. Como é que ele tá hoje, tu sabe? Tu acompanha? Uns anos atrás ele teve um tumor no cérebro, né? Ele se curou. Eu sei que ele se curou. Eu sei que ele não toca mais do que tocava antes. Não. Mas ele ainda tem curiosidade. Ele toca algumas coisas. Ele tá produzindo. Ele produziu muita coisa. Ele produziu umas bandas novas e ele produziu... Tu lembra do Resurrection? Que é uma banda dos anos 90, sim, também, sim. Que tem um disco só que é maravilhoso, que é o Embalmed Existence, que é maravilhoso também. E os caras sumiram. Aí eles voltaram no começo dos 2000, não, começo não, começo dos 2010, assim, eles voltaram, assim, e acho que pouco antes de 2010, e ele produziu o disco deles, o segundo disco deles. Que é exatamente igual ao anterior. Mas ele tá produzindo bastante coisas. É uma pena, assim, uma pena que ele ficou com sequela, né? Mas tá aí, tá vivo, tá produzindo. Se eu tivesse uma banda de death metal lá fora, eu ia querer ser produzido por ele. Né? É. A definição de death metal americano, a ilustração do death metal americano seria o Disincarnate. Seria. Eu teria que pensar pra tipo, esse disco pra mim, assim. Eu tenho muita história. Eu tenho a tendência a te responder que, na minha opinião, é o Priest for Infinity do Suffocation. Mas que aí também talvez, ilustra bem. Talvez eu esteja dizendo isso pelo fato de ser meu disco favorito da vida. Mas é um disco muito forte. Mas ele é perfeito pra ilustrar o death metal americano. Perfeito. Mas eu tenho muita história com esse disco, assim. Tem um amigão meu, que é o Alexandre Tizil, da Zeppelin, né? Da loja Zeppelin, que eu conheci por causa desse disco, né? Porque eu encomendava meus discos na Madhouse, que era uma outra loja que tinha, né? Eu encomendava algumas coisas, comprava na Megaforce, outras na Madhouse e tal. E quando eu encomendava discos de fora, eu encomendava lá. E eu tinha uma fitinha cassete do Disincarnate, né? E eu ouvia, até que a fita arrebentou. Né? Arrebentou e eu fiquei triste, assim. Vamos comprar o disco, né? Vamos comprar o CD e tal. E eu tenho esse CD até hoje. E aí eu ia na Madhouse pra encomendar. E aí toda hora ele encomendava pra mim, tipo, não tem no fornecedor, não sei o quê. E ficava me enrolando. Até que o Éder, um amigo meu, que ouve o podcast, um beijo pro Éder. Ele disse, vou te apresentar um amigo, né? O cara que tem uma loja no centro, que vai trazer o CD pra ti. E aí ele me levou numa lojinha pequenininha, assim, numa galeria do centro, uma lojinha bem pequenininha, né? Chamava Zeppelin. E ele disse, encomenda aí. Encomendei com ele o disco. Deu o quê? 2 semanas chegou o disco. E aí chegou, e eu sou cliente dele até hoje. Eu fiz o site da loja. A loja tem 25 anos já, né? Fazendo um merchan grátis. É isso que eu tô pensando aqui, como é que não tem patrocinador no programa? Fazendo um merchan grátis pro Tizil aí. Cara, quem gosta de metal tem que comprar na Zeppelin, porque é uma loja de quem curte o troço, sabe? Uhum. Pra quem curte o troço. E isso ficou bem claro pra mim, assim. O cara trouxe o disco pra mim, sabe? Há anos atrás, quando não tinha Spotify pra te sugerir as coisas, a gente recorria às lojas, porque era lá que a gente sabia das novidades, né? As lojas tinham um papel muito importante. E eu lembro que o Éder falou pro Tizil, assim, ele disse, quando chegou o disco, né? Ele disse, agora tu ganhou um cliente pro resto da tua vida. E Sempre que eu compro alguma coisa, porque eu não tenho comprado mais CD, né? Uhum. Mas sempre que eu compro lá. Eu ainda compro muito DVD. Sempre que eu compro alguma coisa. E eu passei a comprar na época, nos anos 90, assim, não só coisa de metal, né? Eu encomendava muita coisa que não era metal. Eu encomendava com ele. Né? Porque eram coisas que eu sabia que não ia achar aqui e eu descobria por acaso e encomendava com ele. Tem muita coisa que eu tenho que encomendei com ele. Assim. Por causa desse disco do Disincarnate. Voltando pro Obituary, e os irmãos Tardy, né? Eles têm ligação, o Donald Tardy, né? Tem ligação com o Andrew W.K., que eu sei que tu gosta, né? Sim, sim. É que o Andrew W.K., quando ele botou na cabeça de que ia gravar o primeiro disco, ele começou a botar no caderninho o nome de pessoas que ele queria convidar, porque ele admirava, né? Uhum. O batera do Obituary era um deles, né? Ah, é? Ele convidou o batera, pô, tu toparia gravar isso? O Obituary não tava na ativa, daí ele falou assim, ele ouviu o disco e falou... Isso é muito diferente, mas é muito legal e vamos gravar e tal. E aí ele gravou o primeiro, não lembro se gravou o segundo, chegou a fazer muitos shows com o Andrew W.K. É, eu lembro que ele fez. Eu tenho um DVD do Andrew W.K. que é com o Donald Tardy tocando bateria. É um cavalo, né? Um cavalo, sentou na mão. Tem o clipe, né? É isso aí, o clipe é com ele. Eu lembro que na época que apareceu foi muito inusitado, né? Tipo, eu nunca tinha visto, né? Um cara de death metal tocando com outras pessoas. Ah, mas isso aí tem uns montes, cara. E tem agora uns montes, né? Tem uns montes, né? Justamente porque a gente volta pra aquela parte que a gente falou lá atrás, né? São todos cabeça aberta e coração mole, né? E técnicos, né? Porque é um tipo de som que tu precisa ser muito técnico, né? Tu precisa saber tocar, não dá pra enganar, entendeu? A gente tá falando do Obituary, o Frank Watts, quem gravou baixo em discos de hip hop. Ele tem amigos na galera do hip hop. O baterista, o Mike Smith, do Suffocation, ele, enquanto ainda estava no Suffocation, ele gravou um projeto onde ele se chama Grim Real, e é ele cantando hip hop e tocando instrumentos. Olha só. É um maluquice, disco. Loucura. Caramba, cara. Loucura. Porque quem não costuma ouvir esse tipo de som, fala, isso é uma barulheira, isso é só os caras fazendo barulho, o cara berrando, não sei o quê. Mas... eles não percebem que existe um método por trás da barulheira, entendeu? Existe um método, tu tem que ter uma técnica pra fazer aquilo aí. E tu precisa de anos e anos de estudo pra tu conseguir tocar aquilo direito, né? Dayside. Eu vou passar. Vai passar? Vou passar. Nunca prestei muita atenção. Nunca prestou muita atenção neles. Eles eram uma banda que na minha adolescência eu gostava bastante. Por quê? Por conta desse negócio de eu achar que o death metal sempre me pegou muito e me chamou muita atenção, porque não tinha tanto compromisso assim com as letras, não tinha aquela coisa radical, veemente, assim, né? O Dayside sempre foi a banda satanista que exagerava. entendeu? É. Sempre chegou pra mim, antes do que o som da banda, as notícias sobre o Glenn Benton. E aí aquele papo de que ele disse que vou me suicidar aos 33, chegou aos 33 e não se matou, eu já comecei a achar aquilo, meio ridículo. Aquilo foi um migué muito idiota, já né? Já comecei a achar porque meio ridículo. Porque ele sempre, ele falava com 20 e poucos, ah, vou me matar com 33 anos, porque Cristo, não sei o quê, vou me matar com 33 anos. Aí quando ele fez 33 anos, depois que ele fez 33 anos, eles entrevistaram ele. E aí, eu vi uma entrevista com ele. Ele disse, e aí, tu não disse que tu ia te matar com 33 anos? Qual é que é? E tipo, era uma época que ele já com essa idade, o Deicide tava ganhando muita grana. Né? É uma das bandas, junto com o Cannibal Corpse, mais ricas da década. É verdade, é verdade. É uma banda que é muito bem sucedida em termos de grana, assim. Ele sempre foi empresário da banda, ele sempre ganhou mais dinheiro do que os outros caras da banda, né? E... mas sempre teve uma estrutura onde ele era o cara que assinava os contratos e contratava os músicos, né? Não era, não era uma empreitada onde quatro ou cinco cabeças administravam tudo. É, mas a banda começou como todo mundo igual, né? Porque foi os dois gêmeos, né? Os Hoffman, acharam ele num anúncio, né? Na época se usava muito, né? Anúncio em estúdio. Aqui a gente fazia isso pra conseguir banda, né? E aí eles acharam ele. Então era os dois... e o Glenn Benton e o Steve Ashin, né? Que é o batera, que até hoje, que é o cara que é o principal compositor da banda, né? Ele é o cara que é o responsável pelos riffs. Ele e o Glenn Benton, né? São os principais compositores. E então, tipo, a banda começou como uma coisa, mas os gêmeos terem saído, pode ter sido reflexo disso, entendeu? Dele tomar essa frente de empresário pra ganhar mais dinheiro que os outros, entendeu? E aí acabou que a coisa virou uma empresa mais dele, do Ashin, do que dos outros caras, assim. E aí então, tá, tava rolando muita grana. E aí entrevistaram ele e perguntaram, tá, e aí, tu não ia te matar com 33 anos? O que aconteceu? Tu tá vivo ainda? Daí ele disse, não, veja bem, eu não falei que eu ia me matar, eu falei que eu ia morrer, que eu ia provocar a minha morte, que talvez acontecesse um acidente, que eu talvez eu fosse atropelado. Era muito melhor dizer, pá, eu era um idiota, um guri quando falava isso, era muito novo, né? Tipo, não leva tão a sério que um moleque de 15 anos, 16, 18 fala. Era muito melhor dizer isso. Ele tem uma cruz invertida, marcada com ferro na testa, até hoje. Tem uma galera no Brasil aí que tem uma tatuagem, né? Tem tatuagens que são meio estranhas, né? Não vou ficar falando. Tem que saber de que eu tô falando. Meu Deus. Aí depois tem que cobrir as tatuagens. Olha, talento. O filho dele chama Damien. É, isso é verdade. Por causa da profecia e tal. Tipo, é muito investimento num teatro. É um filho sem mãe, né, cara? Isso também que não, Damien é um nome comum nos Estados Unidos, né? Uhum. Tipo, dá pra ele chegar em casa enganando, olha, meu amor, eu pensei num nome bem bonito, Damien. Aí e torcer pra ela dizer, ah, é bonito. Pra mim, satanismo exagerado é falta de laço, né? Claro. Ah, é que, tipo, é muito isso teatral. Eu nunca curti muito black metal. É muito, eu também não gosto de black metal por causa disso, sabe? É muito forçado, assim, esse lance de satanismo. Só o fato de você muito, ser obrigado a seguir essa temática já me incomoda. É muito engessado, assim. Aliás, a cena black metal, death metal, de quando a gente era moleque, era uma coisa meio maluca, né? Uhum. Era uma galera querendo... ser do Inner Circle, e aí tinha um negócio que era o Inner Circle carioca, que não dava pra entender, assim, entendeu? Uhum. Tipo, só não queimava igreja, né? Sim. Mas, tipo, ah, tinha os grupos rivais, se atacavam nos shows. Já teve show que eu toquei com Blood for the Mood, já teve show que eu fui assistir Amigos, uhum. que eram bandas de black metal, que acabava com briga de corrente, briga mas, de faca, mas isso aqui tinha, tinha aqui também. Nada, né? Uma vez que a Malediction, que era a banda do Siqueiras, uhum. do It's All Red, uhum. né, na época, tava tocando num bar em Canoas com umas bandas e tinha uma galera de uma banda de black metal que não gostava deles. Ah, os caras foram no show com machadinha, punhal, corrente e fechou a rosca, cara. Teve amigo nosso que foi pro hospital, com, tomou uma facada no bucho, assim. Foi pro hospital em estado grave. Teve o Marcelo, que era o guitarrista da Malediction, tomou uma facada no peito, que a costela parou a faca, senão ele tinha perfurado algum órgão. E o cara que iniciou a briga toda, era um idiota de uma banda de black metal, chama Alex. Não sei que fim levou, acho que deve ter morrido. Lá é, deve ter sido. É, deve ser evangélico hoje. E ele deu uma machadada na própria perna, pegou um táxi e foi embora. Ah, talento. Uhum. Ele errou a machadada em alguém e deu na própria perna. Aí ele pegou e vazou. Vazou. Sabe? Beleza. Foi uma noite de merda, assim. De merda. E por causa de black metal. Aí então quando a gente começou o It's All Red, eu e o Malman, a gente estabeleceu essa regra de que a banda não tocaria com bandas de black metal. Uma vez a gente foi convidado pra um show, acho que foi até os guris da Evil Emperor, que é a banda que eu toco agora, né? Convidaram pra um show, e a Evil Emperor era uma banda de death metal, né? Mas eles tocavam muito com bandas de black metal, tá? Até porque pelo nome, né? É. Tipo, pessoal do black metal, precisamos de bandas pra tocar com a gente. É. Evil Emperor, esses caras devem ser uma horda muito satânica. Exato. É que eles começaram como black metal, mas aí foi trocando formação e a banda acabou naturalmente virando death metal. Até as letras não falam mais de satanismo, nada. Cara, você cresce, amadurece, você percebe que, né? O disco novo que a gente lançou agora é bem death metal, em questão de temática de letras e eu tudo. Vi o lyric video que tu mandou, bem death metal. Aquele palhaço maluco assassino lá. Esqueci de te zoar depois, eu vou ter que te zoar pessoalmente no programa. Tipo, é sobre o John Wayne Gacy. A letra fala de um cara que é obcecado. Eu imaginei que era um personagem. É um cara que é obcecado pelo John Wayne Gacy. Entendi. Aí uma vez eles convidaram a gente pra tocar num show que tinha mais duas bandas de black metal. Uhum. E a gente recusou. A gente disse, ah, velho, a gente não toca com bandas de black metal. Ah, por quê? Ah, porque eles são muito boleiro, eles são viseira de cavalo, eles vão olhar pra gente. A gente não vai tocar vestido de real true metal fã. E eles vão querer bater na gente por causa disso, vai dar merda, nós vamos cagar eles a pau, vai só, tipo... Só vai dar merda. Só vai dar merda. Então a gente recusa, entendeu? Porque isso acontecia muito na época que eu tocava death metal. Que nem tu falou, tu tocava de camiseta do Flamengo bermuda, e bermuda. E não era real. É, e um pouco eu fazia isso também. Eu tocava de... Tá calor, eu não vou tocar de calça. E os caras tinham essa pira assim, que existiam regras, também. Sabe? Tinham regras. Tu não tocava de camisa do Flamengo. O precursor da cena carioca. É, precursor. Fui pro Rio e vi, olha, vamos é fazer preto, isso. É vermelho, até deve ser do metal, isso aí. Cara, porque tinham regras, assim, tipo, ah, tu não pode ter cavanhaque se tu não tiver o bigode. Nossa. Olha senhora. Isso, sabe? Tinha gente que falava isso. Não, porque só cavanhaque é coisa de new metal. Nossa. Então tu tem que ter o bigode junto, porque isso. O Glen Benton tem o bigode e tem o cavanhaque, entendeu? Entendi. É tudo baseado em referências dos caras de fora, que os caras não estão nem aí pra isso, entendeu? E, tipo, muitas vezes é a gravadora, é alguém que contrata, que monta os caras daquele jeito, sabe? E os caras simplesmente se prestam. Gente. Essa foi a melhor que eu já vi até agora. Se você tem o cavanhaque, tem que ter o bigode também. E tu não pode tocar de bermuda, porque não. Bermuda é tudo tipo, é coisa de new metal. Bermuda é coisa de new metal. Ah, não sei o que. Tu não, tem que tocar de preto. Aí teve um show que a gente fez que a gente tava puto com essas regrinhas, essas coisas, que, tipo, que porque o cara ia subir no palco e depois o nego ficava falando mal, né? A Bi ficava dizendo, que essa banda é uma merda porque eles tocam vestido assim, essa. Cara, tu tem que prestar atenção na nossa música e não em como a gente se veste. Aí teve um show que a gente fez de camiseta branca e bermuda, assim. Sabe? Porque eu tocava de bermuda sempre, quando tava calor, sabe? Eu não curto me torturar, entendeu? Se tá calor, eu toco de bermuda, se fode. Sabe? Já fiz show até de chinelo, até de Havaiana. Então, para um assunto controverso agora, vamos contar a história ruim agora? Vamos falar do Malevolent Creation. Fundado em 87 em Buffalo, New York. Eles migraram para a Flórida, né? Eles e o Cannibal Corpse, né? São duas bandas que se fundaram em Nova York e migraram para a Flórida por causa do boom da cena do death metal, né? Ali eles tinham o Morris Sound pra gravar, Scott Burns pra produzir, tinha toda uma efervescência, né? Não, e o pior é que os shows não aconteciam muito por lá, não. Não tinha muitas casas de show, ali era só o ponto de partida com relação à gravação, disco e tal, a informação, você estar associado ao Morris Sound, era como se fosse um selo de qualidade. O credencial, assim. Aliás, na costa leste, assim, era muito difícil conseguir esse lugar pra show, assim. Tanto na Flórida, quanto no interior do estado de Nova York, quanto nas cidades próximas ali. É engraçado que coisa que a gente não imagina, que as bandas grandes que a gente gosta, todas elas passaram pela mesma dificuldade de toda a banda que um dia começou tocando no underground, né? Não tem lugar pra tocar, não tem público, quando tem, não tem estrutura, agora sim, que assim. Faciana, que é o único membro fundador remanescente, assim. Acho que o Brett Hoffman voltou. Brett Hoffman voltou? Voltou, peraí. É uma banda que também teve quase tanto ex-membro quanto o Def, né? Já passou o Peter Tatgren, já passou pela banda. Quem ouviu o Geek Burger sobre o Peter Tatgren sabe que ele veio pra Flórida nos anos 80, quando tava começando essa... Anos 80 não, acho que foi nos 90 mesmo. No começo dos 90, assim. Que daí tava toda essa cena acontecendo, assim. E ele tocou no Malevolent Creation. Ele foi músico de show, assim. Né? Ele não chegou a gravar nada com eles, mas ele tocou ao vivo com a banda e tal. Antes de voltar pra Suécia e fazer o Hipócrise e tal. Teve o Rob Barrett na banda, Tony Laureano, Dave Kulross, Derek Hodge, que é um monte de batera mega foda, né? E o Alex Marques, que é o cara que gravou a demo do Disincarnate. O Alex Marques, ele veio por causa do Rob Barrett, né? Os dois tinham uma outra banda chamada Solstice. Não sei se você já ouviu. Sim, do caralho. E ele gravou os primeiros discos do Alex Marques, né? Gravou Ten Commandments, gravou Retribution. Na época os dois são latinos, mas ele me lembra o Tony Laureano. Por que a banda teve tantos integrantes entrando e saindo? Porque o Faciano é um mala sem alça, né? Certo. Tipo, ele é tão querido quanto ele é odiado. Uhum. Tipo, ele é um mala sem alça mesmo, eu acho a melhor forma de definir. É um cara sem noção. O Lully quer que eu fale, eu vou falar. É um cara preconceituoso. Por que eu sei essas coisas? Porque há mais de 10 anos atrás, na única vez na minha vida que eu me propus a trabalhar como tour manager, eu resolvi, pá, que banda que eu vou tentar trabalhar pra trazer pro Brasil? E eu comecei pelo Malevolent Creation. Foi um azar gigantesco, ou sorte, porque senão talvez poderia ter continuado trabalhando com isso. E eu nunca quis isso com a minha vida. Mas enfim, dei um azar do caralho de escolher o Malevolent Creation, né? Phil Fasciano é um cara extremamente antiprofissional, mentiroso, dizia que ia fazer as coisas e não fazia, me colocou em uma enrascada do caramba. É, na época, quem ficou sabendo meu nome foi extremamente difamado na internet. E eu optei não responder a nada e deixar a coisa passar, porque o meu foco era fazer a porcaria da turnê acontecer, porque já tinha dinheiro colocado ali e eu tinha que trazer os caras de qualquer jeito. A turnê foi adiada duas vezes, porque na primeira a gente teve dificuldade para tirar os vistos dos caras, porque os caras não me deram os documentos, me deram um documento falso. O Phil Fasciano não conseguia achar o baterista para vir, então ele me dava documento, os números de passaporte do baterista, era um passaporte vencido. Daqui a pouco, quando eu tava tirando o visto, o baterista já não era mais esse, e daqui a pouco, enfim, ele tentou vários bateristas diferentes, inclusive o Kevin Talley, e o Kevin Talley, que eu conheci anos depois, me confirmou o outro lado da história. O Justin de Pinto, que gravou o disco da época, não pôde viajar, eu também conheci ele depois, e ele me confirmou a boa parte da história, enfim. Foi sendo um cara enrolado, né? Um cara sem noção. E por conta disso eu tive que adiar a turnê, e aí só depois, quando eles conseguiram achar um baterista que se propusesse a vir, foi quem salvou a turnê, que foi o Tony Laureano. Na formação que veio ao Brasil em 2013, era com o Tony Laureano na bateria, o Rob Barrett na guitarra, o vocalista gravou dois ou três discos com eles, o Carl Simons, e o baixista era o Gordon Sims. Uhum. O Tony Laureano e o Rob Barrett foram os caras que salvaram a turnê, porque eram os caras que tinham a cabeça mais centrada, eram músicos que já tinham experiência em outras bandas e estavam dispostos a fazer a coisa funcionar. O Phil Fasciano era o cara que veio pra encher o saco, reclamar, tudo tava ruim, só tocava base de cocaína, e qualquer coisa que acontecia que não tivesse do agrado dele, e mesmo que não fosse nada que fosse obrigação, né, fosse favor ou educação, extremamente grosso, mal educado, só abria o sorriso quando chegava o pratinho com a cocaína pro cara cheirar. Então a gente tocava a turnê inteira à base de cocaína, né? O show do Rio Grande do Sul acabou sendo em Caxias do Sul. Eu me lembro que ia ter no Opinião. Era a Pisca produtora que ia fazer. Isso, eu conheço o Pisca. Né? A gente tava... O que eu tive que fazer? Muito empolgado. Como estava programado para julho, né? Quando chegou na véspera deles virem, eu já tinha ido a Brasília, despachado em regime de urgência com o Ministério do Trabalho, o visto deles. Uhum. Já tinha feito todo o trâmite burocrático para eles pegarem o visto. Eles só iam ter que sair de casa e se dirigir até a embaixada com os passaportes para fazer isso. Uhum. E eles não queriam fazer isso. Eu tive que vender o meu carro, viajar para os Estados Unidos para pegar o passaporte deles para ir na uma hora de distância. Nossa, na casa deles fazer isso. Nossa, mãe do céu. Sabe, a coisa não aconteceu em julho por causa disso. E a Tumba Produções do Edu, que, enfim, que Deus o tenha. sei lá o que ele tá fazendo da vida agora. Ele resolveu emitir uma nota contando uma parte da história, né? Omitindo a outra parte, porque ele convinha, ele quis tirar o dele da reta, como se o dele estivesse na reta, né? Todo mundo sabia que não era ele que tava fazendo aquela turnê. Contou uma parte da história mentirosa, se deu o trabalho de copiar um e-mail do Carl Simons que ele mandou pessoalmente, que é um e-mail ridículo. O Carl Simons dizendo: ah, vocês se inteiram aí, eu vou fumar uma maconha e ouvir um rock agora. Putz. Não, sensacional. Com essa galera que eu tive que lidar. Essa história é que nessa empreitada onde eu tive que vender o carro e ir para os Estados Unidos para poder resolver o que eles não queriam fazer na esquina da casa deles, eu tive a oportunidade de, numa noite, conversando com o Phil Fasciano, contar para ele que, olha, se isso tudo der certo, que eu consegui recuperar o que eu já investi até agora, eu quero seguir trabalhando nisso, e a próxima banda que eu quero trabalhar seria o Suffocation. E nessa época o Suffocation estava inativo e ativo, estava em stand-by, né? Uhum. Tava com uma formação com o Dave, com o Ross na bateria. E o Phil Fasciano me disse: não faça isso. Eu falei: por quê? Ah, esses caras são extremamente antiprofissionais, ironia ele falar isso. Ainda não tinha tido todos os problemas, né? Mas enfim, naquela época, se ele tava falando, devia ter algum motivo, né? E eu: tá, mas como assim antiprofissionais? Ah, esses caras brigam muito, não compram combinado e... ironia pura. Não são confiáveis. Aí eu falei: por que que não são confiáveis? Dei uma insistida que eu queria que ele dissesse, né? Com todas as letras. Ele falou: porque são negros. aí que eu tive a certeza com quem eu tava lidando. Fiz uma cena, além de ser um filho da puta, é racista. É. Não, e é irônico, né? Porque o Malevolent Creation apoia um movimento chamado Metalheads Against Racism. É, talento. Que ridícula. Se eu tivesse ouvido a minha intuição e não tivesse procurado a produção do Malevolent Creation, tivesse procurado Suffocation, talvez teria sido uma coisa muito mais tranquila e prazerosa. Sim. Talvez teria feito... Que era onde tu queria chegar mesmo, né? Tu foi fazendo uma escadinha... Pra não ir direto ao ponto, assim, e tomar uma ruim, tu foi, tipo, do menor pro maior e acabou se incomodando bem mais, assim. Essa história é a história que nós dois vivemos ao mesmo tempo sem se conhecer, porque eu lembro bem direitinho, assim, quando ia ter opinião pelo Pisca, né, e não rolou, e a gente tava empolgado, ficou tipo, ah, cara, que merda, né, Porto Alegre cancela tudo, é foda mesmo, sei o quê. E aí logo depois, uns tempos depois, teve em Caxias, né, e teve um amigo meu que foi, o Thiago, que quando foi no show. Quando eu consegui negociar pros caras virem em setembro, adiar a turnê de julho pra setembro, alguns produtores optaram por fazer, né, outros não, pediam só que a devolução do já tinha sido pago. Foi o caso do Pisca. O Pisca falou, ah, não, essa data em setembro eu não consigo fazer. Mas se eu não me engano, foi ele mesmo que me ajudou a que tivesse o show em Caxias, porque não foi ele que me indicou, mas ele deve ter dado meu contato pra uma menina de Caxias chamada Silvana. Sim. Foi ela que fez o show em Caxias. Foi um show muito bacana, só que deu um azar do caralho que na quarta música caiu a energia da casa. É, eu lembro que o Thiago falou isso, bah, cara, tocaram quatro músicas e acabou o show. E foi um dos raros momentos da turnê que os caras estavam tocando com muita vontade. Os caras estavam tocando, sabe, com vontade de estar ali mesmo. Tanto que acabou a energia, a gente estava tocando um medley da música Killzone, que é do Envenomed, com a música que vinha a seguinte, que era do disco que eles estavam promovendo, o To Kill. E eles não pararam de tocar nem no intervalo de uma música pra outra. Eles seguiram tocando só com o retorno do palco baixinho, baixinho, baixinho, e a bateria do tímpano da galera. E eu lembro que nessa época o Tony Laureano trouxe uns pratos diferentes que ele fazia, que era tudo lâmina de ferramenta, assim, então eram umas serras, assim, um som que era um negócio que ia lá dentro do tímpano, assim, e ele fazendo uns flash beat na velocidade da luz, assim, batendo na serrinha ali de corte, sabe? Ah, não, não tem noção do que era aquilo. E essa é outra banda que eu só fui ver também nesses tempos aí. Fui ver... Os caras voltaram, né? Esses tempos, com o Phil Fassiano, não me lembro quem mais tava, mas sim, era o Phil vocalista, era o... O Phil Fassiano é um cara que faz bullying com todos os integrantes da banda, por isso que os caras não ficam muito tempo na banda. A turnê inteira no Brasil, o baixista deles da época, Gordon Sims, é um cara que tinha 8 dentes na boca, originais de fábrica, o resto ali não sei como é que era a história, era uma boca bem estranha mesmo. E fumava, tipo, 20 cigarros por dia, talvez mais, né? Provavelmente mais. E aí eles ficavam cantando música pra ele, zoando ele, porque todos os lugares que a gente ia tinha a placa não fume, eles não sabem falar não, eles falavam Neil. Então eles inventaram a musiquinha do Neil Fume Gordon. Neil Fume, you're gonna die from lung cancer, your mouth is rotten filth. E ficavam cantando isso pra ele a turnê inteira. E ele é um cara que acordava, comia, tocava e dormia de novo, ele não falava com ninguém. Não durou muito tempo, acho que ele saiu e voltou da banda, nem sei se ele tá na banda. Mas ele é um cara que dava pra ver que ele tava de saco cheio. cheio de estar ali com o Phil. Sim. Coitado. Que merda, né? Tem umas pessoas. E o Phil era o patrão da banda. Tipo, é. Como a banda recebeu metade do que ele do combinado pra turnê antes de vir e a outra metade no dia de ir embora, o tempo que eles estavam aqui, eles não vieram com o dinheiro aqui que já tinha sido pago a eles. Eles vieram com o dinheiro que eles tinham. Sim. E o Phil Fosseno era o cara que segurava o dinheiro e dava pra eles quando eles queriam. Entendeu? Então tinha o catering nos dias de show, tinha o catering do evento, né? Os caras recebiam alimentação, transporte e tal. Nos dias off, eles tinham que pedir dinheiro ao Phil Fosseno. E o Phil Fosseno contou pra mim que ele bancava a banda com o dinheiro dele, não como músico, porque ele traficava drogas. Bem! Né? Então o dinheiro dele, porque lá em Fort Lauderdale, onde ele mora, ele compra e vende drogas, né? Caralho. E daí que ele tirava o dinheiro dele. Não sei se ainda é assim. É um talento. Que baixo astral, hein? Os caras tinham que pedir dinheiro pra ele. Já tinham recebido metade do dinheiro da turnê inteira em adiantamento, entendeu? Eles vieram, eram pra ter vindo com dinheiro, mas enfim. Isso proporcionou uma das noites mais memoráveis num day off lá no Rio, no famoso, quem tá ouvindo aqui já conhece, entendeu? Ticholino, que era uma casa de tolerância, vamos dizer assim. Que fomos eu, o Caio, uma amiga minha que na época teve um namorico com o Caio, porque ela tinha uma coisa com gringos, o Phil, o Rob, o Tony. E o Gordon. Eu lembro de ter entrado lá, eles queriam conhecer e tal, né? Enfim, alguns deles acho que eram casados, eu vou ficar me estendendo muito na história. Mas eu sei que num determinado momento eu senti que os três deles sumiram. Só ficou eu, o Rob, o Caio e a minha amiga. Uhum. E quem sumiu já tinha pagado o drink pra todas as meninas da casa e largado a conta pra trás. Caralho! A conta deu quase dois pau. Ninguém tinha dinheiro pra pagar. E a gente saiu de lá com segurança querendo bater na gente. E um clima tenso e tal. E aí o Caio falou assim, não, eu vou ter que pagar com o dinheiro que eu tenho aqui, que depois o Phil paga pra gente. Aí que eu fiquei sabendo que era o Phil que tava bancando eles. Uh-huh. Entendeu? Com o dinheiro dele. Porque o Phil reteve o dinheiro da turnê e pagava pra ele, desconfiei, entendeu? Bah. E né, não, e a gente saiu de lá debaixo de grito, uma puta dizendo, tá querendo roubar meu homem! Me xingando, porque na cabeça dela, o Rob Bell tinha prometido que ia levar ela daqui. Ah, né? Sim, sim. E o Rob vinha falar comigo, tipo, Jorge, o que que essa mulher tá falando? Eu não entendo português, essa mulher tá maluca, que não sei o quê. Calma. Ela só tá falando que você prometeu casar com ela. Ele tá maluco, não sei o quê. O Rob hoje é casado, entendeu? O Rob, sim, no máximo conversou com essa mulher, entendeu? Foi um negócio fantástico. Foi um negócio que Deus me livre. A gente saiu de lá correndo de segurança, tive que pagar, negociamos um desconto, uma conta lá, pagamos o que deu pra pagar. Você aí que é adolescente e cresceu ouvindo Malevolent Creation, tá aí, ó. Lá no começo do programa eu falei, cara, não mistura as coisas, uma coisa é o som, outra coisa é os caras da banda. Tem muita gente idiota nas bandas, mas tem muita gente legal pra caralho. Muita gente que foi um prazer. Tá? E uma banda com gente legal é a próxima que a gente vai falar, que é o Cannibal Corpse. É, né? Não, pô, os caras são todos gente boa. Eles eram conterrâneos, né, do Malevolent, né, tanto que eles são muito amigos, assim. A banda começou em 88, pois é, em Buffalo. Conterrâneos eu não digo, porque o Malevolent Creation também é de Buffalo. Também? É porque eles se mudaram pra Fort Lauderdale muito cedo, e eu não sabia que eles eram de Buffalo. Ah, são de Buffalo, as duas bandas. Não, isso explica o Robert ter tocado tanto tempo nas duas, né? É, e o Cannibal Corpse, eles migraram pra Flórida em 93. O Malevolent em 91. É. Pois e é, eles se fundaram no mesmo ano em Buffalo. Então, isso. De repente, se cruzaram por lá, né? É. O Alex Webster e o Paul estudaram juntos, né? Uhum. Foi ele que deu o nome, né? Foi o Alex DVD, tu vai ver umas coisas muito legais, cara. Uhum. Que o pai do Paul é técnico de hockey, o Paul jogava hockey. Uhum. E durante muito tempo ele jogou no time do pai. eu conheci a avó do Robert, né? Que quando eu tive que viajar para os Estados Unidos, uhum, né? Eu resolvi a situação dos quatro integrantes e o Rob, na época, não tava morando, mas enfim, tá caindo, né? Em Tampa. Então eu tive que ir de carro para Tampa e assistir um show do Nasty Savage no Brass Monkey, até que é a casa de show de Tampa. Uhum. Né? Parece que lá tem uma cena gigantesca, mas não, é um pub. Pequenininho, que é um garagem hermético, um pouquinho maior. O palco é do tamanho do garagem hermético. Assim, palco baixinho, pra quem não sabe, o garagem hermético é uma casa de shows daqui de Porto Alegre, extinta já. Uhum. Existe ainda, mas mudou de nome. É. Né? E foi reduto de muita banda do underground daqui. Muita banda tem lindas memórias de shows no garagem hermético, eu incluso. O palco é do tamanho do garagem hermético. O lugar é maior, assim, um pouquinho maior. Assim, é muito maior. É um bar com assim, mesa de sinuca no fundo, assim, um espaço pequenininho. E, tipo, se você for ver bandas fazendo turnê nos Estados Unidos, se tiver um lugar em Tampa, Florida, é no Brass Monkey. Uhum. É uma cidade muito pequena, Assim como é o Whiskey em Los Angeles, o Sticky Fingers em Gotham. Não, mas aí já são lugares que tem muito mais casas pra tocar, né? Uhum. Tipo, Tampa mesmo, não é que seja um lugar característico, assim, é porque era o único mesmo, uhum, entendeu? Sim, só tem isso, é o que tem. Daí eu tive que ir pra Tampa pra pegar o passaporte do Robert, né? Porque eu já tava com os outros quatro. Uhum. E aí foi que eu tive a oportunidade de conhecer melhor o Robert e tal. E foi um cara que me acolheu super bem. Acabou o show do Nasty Savage, foi cada um pra sua casa. Mas ele, e aí, Jorge, tu vai ficar em algum lugar? Eu falei, pô, não tem onde, então vem comigo e tal. Uhum. Levou pra duas after party na casa de amigos lá. Me levou pro casarão, que do outro lado da rua era uma igreja. E o antigo Moore Sound, o primeiro Moore Sound, né? Bacana. É aí que ele viu mesmo que eu não tinha pra onde ir. Aí eu expliquei, cara, eu só vim, tô hospedado em Miami. Eu vim de carro até aqui porque eu precisava pegar teus documentos. Ele, não, então vamos pra minha casa. Uhum. Daí eu fui pra casa que na verdade era a casa da avó, não dele, da avó da namorada dele. Uhum. Daí quando eu já tava, né, cansadaço, no dia seguinte quando eu acordei, tava a senhora, a avó dele, trazendo um sanduíche de bolone com um mustard pra gente, assim, de café da manhã. Foi eu e ele batendo mais um papo e assistindo seriado com Tom Hanks criança na TV, assim. Fui me despedir dele, ele falou assim, ó, toma cuidado com esses redneck malditos aqui. Eu achei que era brincadeira dele, uhum, e era verdade. O caminho da casa da senhora lá até o carro, me olharam feio, estranho, e perguntaram o que eu tava fazendo ali, né? Bah, que loucura. Aí eu, just leaving, né? Entrei no carro e fui embora, né? Os redneck lá é coisa séria. Vigilância da vizinhança, né? Sim. Tipo, se você não conhece você, o que você tá fazendo aqui? Uhum. Vou chamar a polícia, então vou te botar pra fora dos meus meios. I don't know, I just took that knife and I cut her from her neck down to her anus. And I cut out the vagina and ate it. Você falou no Alex Webster antes, né? Foi ele que deu o nome, né? Cannibal Corpse. E eu acho que ele foi o responsável pelo direcionamento gore, assim, né? De todas as bandas de death metal, a que tem as letras mais divertidas, assim, é o Cannibal Corpse. Né? É a banda que inaugurou, é a mais visual, né? Vamos dizer assim, né? E das bandas de death metal dos Estados Unidos, né? Porque criou as bases para um gênero musical que veio depois, que é o gore, né? Isso aí, Eles popularizaram o gore, né? É. E aí tem um monte de banda de tudo que é lado que segue essa vertente, né? Essa temática lírica. Que é como tu disse, né? O death metal é um troço bem solto. Então tu consegue incorporar temáticas aqui e ali, assim, sem ficar preso a nada, né? Isso que é o mais legal de tudo. E é incrível como é infinita a criatividade deles pra coisa nojenta, né? Quando tu pensa que eles chegaram no limite, assim, que não tem mais pra onde ir, os caras se superam. Assim. É uma coisa muito ilustrativa, visual, né? Os caras não propõem que você saia pegando uma faca. Não, é só tu ri lendo as letras, assim, sabe? É como se fosse... É muito... Filmes de terror. É filme trash, é muito filme trash, assim, porque são engraçadas, as situações das letras são engraçadas. Assim. Apesar de que você olha pro Corpse Grinder e você imagina que ele é capaz de torcer o seu pescoço pra fora da sua cabeça, assim. É outro cara que é grandão, mas é um gigantão de coração mole, tem três filhos, criança pequena, um cara muito gente boa. Na época mas do Chris Barnes, olha pra não ele, tinha quando a gente isso, olha né? sério, a sensação. Ah, o Chris Barnes é um personagem. O Chris Barnes. A real é que o Chris Barnes é um personagem. É. Ele é outro cara que é gente boa, tranquilão, simpático. Mas ele criou aquele personagem sinistro de virar o olho cantando e fazendo o gutural. Sim. Que é particular dele, né? Que é o gutural respirando pra dentro, né? Uh-huh. Mas é um personagem. Ele no íntimo dele, no dia a dia dele, ele é um cara tranquilo, simpático. Uh-huh. Eu não sei se o Alex Webster é o principal responsável pela temática visual do Cannibal Corpse. Eu acho que o Chris Barnes, tem uma grande influência nisso, porque é uma coisa que ele curte muito, uh-huh, né? E quando eles começaram a partir pra caminhos diferentes, é porque o Chris Barnes queria focar mais, teve um aspecto de diferença de temática, assim, que eles começaram a pensar diferente e aí resolveram seguir. É, eu sei que o Chris Barnes saiu da banda, disseram eles, né, que ele tava querendo fazer coisa muito crítica, assim, tipo, fazer muita mais crítica política social e tal, e eles não estavam por essa, eles queriam, tanto que o The Bleeding, que é o último disco com o Chris Barnes, tem respingos dessa ideia, assim, sabe? Já tem, tipo, meio que um embrião dessa ideia que eles cortaram pela raiz logo depois, né? Que aí o Vile é extremamente gore, como o próprio título denota, né? Entre eles era mais na questão do instrumental. Eles estavam muito focados num caminho que eles consolidaram depois, mais técnico, mais intrincado, uhum, e o Chris Barnes gostava mais da coisa mais old school. Sim, tanto que o Six Feet Under, que ele fez em 95, é totalmente old school, né? Mas é e totalmente simples. O Six Feet Under nasceu dessa forma, o primeiro, uhum, disco, o Haunted, é dessa forma, e até, uhum, o EP também. Uhum. Por mais influência do Alan West, assim. Tipo, Chris Barnes saiu do Cannibal Corpse e falou: quero montar uma coisa minha, uhum, né? E foi conversando com as pessoas e aí surgiu a oportunidade dele tocar com o Alan West, né? Só que o Alan West, ele que deu essa primeira roupagem. Eu achei os riffs bem parecidos do Haunted, do primeiro. É bem parecido com o Obituary. Sim. Muito parecido. Sim. E é proposital, uhum, né? Porque o Chris Barnes queria fazer uma coisa mais death metal, muito escuro, tá? Uhum. O Chris Barnes, tipo, ele sempre foi muito tranquilo com relação a isso e sempre deixou os músicos com quem ele tocou darem o seu input criativo. Tanto, uhum, que o Six Feet Under tem fases. O corpo da banda mesmo é com o Steve Swanson na guitarra, o Greg Ball na bateria e o Terry Butler. Uhum. Mas depois, quando entraram músicos de outras bandas, você vê, teve músico até de banda de metalcore que tocou com ele depois, né? Sim. O Kevin Talley gravou um disco, o penúltimo, sim, disco do Six Feet Under. Uhum. Né? E aí, quando essas pessoas foram tocar com ele, aí os riffs já começaram a ser mais guitarra dobrada, saiu um pouco do old school, uh-huh, teve flash beat, entendeu? É, que é uma coisa que não tinha, né, pois no é, primeiro disco. Né? E tipo, a única coisa que você percebe o traço do Chris Barnes mais forte é no conteúdo lírico e no clima. Uh-huh. Tem que ter um clima sombrio. Sim. Coisa que ele queria trazer mesmo, sempre. Gente na época que achava que a Chris Barnes virou estrela e tal, uhum, não teve nada disso, foi uma decisão mútua, foi dolorosa pros dois lados, mas foi. Sim. Chegaram com um acordo, né? Porque era um vocalista bem característico, assim. Ele não era nada genérico, né? E jeito... já tava muito identificado com o Cannibal Corpse. Se você parar pra pensar, igual o Marx com Sepultura. Hoje tá muito mais tempo sem. O Cannibal Corpse tá muito mais tempo sem o Chris Barnes do que com. Eu acho o Cannibal Corpse muito melhor com o Corpse Grinder do que com o Chris Barnes. Mas essas mudanças não são por acaso. Geralmente elas refletem algum tipo de amadurecimento. Uhum. A mudança é traumática, mas depois geralmente a banda melhora. Eu acho que pra mim, apesar dos melhores discos do Sepultura terem sido gravados com o Max, o Sepultura hoje é muito infinitamente melhor, mais técnico. Dono dessa opinião. Eu penso assim, eu acho muito mais técnico, muito mais criativo, muito menos preso a imagens. Eu acho o Corpse Grinder, que é o vocalista que substituiu eles em 95, o cara, ele é sensacional, assim, eu acho que ele é incrível, baita vocalista, é incrível, assim. Tu gostava de Monstrosity, que era a banda que ele tinha antes? Era legal, era legal, sim. Nada demais, mas você já percebeu que era um cara que era um desgraçado. Então. Uhum. Não, eu acho ele incrível, e eu acho que o Cannibal Corpse com ele é muito melhor, inclusive as músicas que o Chris Barnes gravou são melhores na voz do Corpse Grinder. É, eu também. São muito melhores, assim. Mas antes disso, eles participaram do Ace Ventura, né? A pedido do próprio Jim Carrey, né? Que o Jim Carrey... É incrível isso. Isso era uma coisa que a gente ficava espantado quando adolescente, porque, de novo, né? O adolescente é muito... Não é nem isso. Era um adolescente no Brasil, começando a ter acesso a essas informações, a gente tinha a imagem e a ideia de que quem ouvia death metal era uma galera que andava de preto na rua. Isso, né? Exatamente. E que tinha cara de mal. Até a gente ver que o Jim Carrey gostava de Cannibal Corpse. Isso mesmo, é porque a gente acabava se sentindo marginalizado, assim, né? Cara. Que é o público médio fala, né? Ah, isso aí é barulho, ah, isso aí é música de maloqueiro, drogado, não sei o que, né? Então tu acaba te sentindo, tu na condição de fã de metal, acaba te sentindo meio marginalizado, assim. E tu não percebe que lá fora... Os caras estão anos luz na nossa frente e metal é só mais um estilo de música, como todos os outros. E, hoje tá incorporado a música pop, né, cara? Hoje já tá aqui, entendeu? Hoje já tá a música pop tem que ter guitarra mais pesada no refrão, né? Tem que ter um breakdown, tem que ter um negócio assim. Hoje banalizou, né? Sim, mas isso não é uma coisa ruim, porque... Eu não sei. Porque eu tô em dúvida se é uma coisa ruim. Não, porque na verdade, tipo, quando a gente era adolescente, a gente ficava espantado com pessoas, entre aspas, normais, que ouviam metal, entendeu? E hoje, nós, o jeito que a gente anda, que a gente se veste, a gente não anda mais que nem a gente andava quando a gente era adolescente, entendeu? Então pode ser que os adolescentes de hoje fiquem espantados, que a gente conhece as bandas, né, que eles ouvem. Eu acho que tem mais a ver com o processo de amadurecimento mesmo. Não era uma coisa de época, não. Eu acho que é mais isso. Porque provavelmente o Jim Carrey, quando era adolescente, devia usar a sua blusa preta, andar de um jeito diferente. Porque isso eu já li em entrevista, né? Nunca cheguei a conversar sobre esse tipo de coisa com a galera de fora que eu conheci. Mas já vi isso em vários lugares também. Que eles, quando eram os músicos dessas bandas que a gente está aqui falando, quando eram adolescentes, se eles ouviam Kiss, eram marginalizados. Ah, isso, o Phil Anselmo já falou isso. Uhum. O Kyle do Exorder já falou isso. A galera que mora em Nova Orleans já falou isso, né? O Jim Powers já ali falando sobre isso também. Uhum. Os caras que ouviam Kiss eram marginalizados e apanhavam no colégio dos caras que ouviam Led Zeppelin. Olha! Que era um som mais agressivo do que o Kiss. Uhum. O Kiss era um som extremamente visual, e aí teve um momento que era disco, né? Uhum. Então os caras que ouviam Kiss, que pros sons da época eram rock pesado, eles eram marginalizados porque ouvia rock mais pesado. Uhum. Entendeu? Sim. É a mesma coisa de que você, adolescente, ouvindo metal extremo, estar num ambiente onde a maioria das pessoas ouve Metallica e as pessoas ficarem te tirando, porque o som que você escuta é, é um lixo, entendeu? Ou então, ao contrário, você ouvindo Metallica num ambiente onde as pessoas ouvem death metal e você ser tirado pra idiota, entendeu? Sim, é. E isso é próprio do adolescente, isso é, né? É isso? Essa falta de maturidade, assim. É maturidade da idade, é próprio do adolescente. E a gente, quando adolescente, ficava espantado de ver... Por isso que lá atrás eu te perguntei onde é que estão esses caras radical do black metal, entendeu? Uh-huh. Eles eram adolescentes, cabeça de ovo, que já na cabeça, e achavam que aquilo ali era a única coisa que acontecia no mundo. E aí cresceram, e aí entraram pra igreja, foram presos, sei lá o que aconteceu, viram que a vida não é assim. É. Você que ouve death metal e sabe apreciar o som pelo som, não porque você é rígido e é obrigado a seguir um estilo de vida, você pode crescer, formar tua família, ter filhos e continuar ouvindo o death metal. Exatamente. Continuar apreciando o death metal. É, um estilo de música como qualquer outro. E aí, então, por isso que o Jim Carrey, né, queria uma banda de metal, queria uma cena em que ele entrasse, né, no Ace Ventura, dentro de um show de uma banda de metal. É uma cena que não tem nada a ver com o andamento do filme. É, ele queria essa cena, assim. E ele queria o Pantera. Né? De aí início ele queria o Pantera. Esse eu me lembro que eu li uma entrevista com o Cannibal Corpse há anos atrás, na minha adolescência, assim. O cachê do Pantera era muito caro porque o Pantera tava muito mainstream, né? Era a época do Far Beyond Driven ali, o Pantera tava estouradaço, assim. E aí então ele disse: tá, então se não tem o Pantera, me vê o Cannibal Corpse. E aí os caras foram atrás do Cannibal Corpse, né? E eles acharam que era piada, assim, tipo, eles acharam. Mas aí eles tinham a data que ia rolar a gravação, eles não iam poder porque eles tinham, eles iam entrar em turnê e tal. Os caras moveram a data da filmagem pra que o Cannibal Corpse pudesse participar. E aí diz que durante os bastidores da gravação, o Jim Carrey ficava enchendo o saco deles, dizendo: que vocês são muito foda, que eu tenho o Tomb of the Mutilator, que eu tenho tal disco, que como é que vocês conseguem tocar tão rápido? É foda pra caralho, não sei o que. E tipo, e tem uma versão da cena, acho que é um clipe, eles fizeram um clipe. Que é o Jim Carrey no palco junto, né? Que na cena ele tá só no meio da plateia, assim, tal. E tem uma versão que é o clipe que ele tá. É, e tem uma versão do clipe que ele tá no palco junto, assim, que ele tá fazendo vocal junto com eles, assim. É muito bom. E é também uma das bandas mais ricas hoje, né? Foi a primeira a atingir a marca de 1 milhão de discos vendidos pelo Death Metal. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Eu lembro que é um dos feitos grandes, né, pro Death Metal. Eu me lembro que, tipo, antes disso, o Domination ser lançado pela Warner, né, foi um baita feito, assim, né? Domination do Morbid Angel. Mas isso aí foi um erro de planejamento, na verdade, né? Porque isso aí foi bem numa época que tava tendo muita fusão entre as grandes gravadoras, né? E algumas das gravadoras das bandas de metal extremo foram prejudicadas por causa disso. É o caso clássico do Carcass, né? Ele assinou com uma gravadora grande que só foi adquirida por uma outra gravadora e eles ficaram um tempo sem saber como ser comercializados. O artwork saiu pela Columbia, que era uma mesma. E logo depois a Columbia foi adquirida por uma outra gravadora grande e eles ficaram um tempo sem saber o que fazer com o Carcass. E aí o Carcass ficou muito gostoso pro mercado da música por causa disso. O Swan Song, já tem muitas músicas criticando o mundo corporativo, né? E o que seria o disco seguinte, que foi só o Wake Up and Ride the Carcass com 6 músicas novas só, tem uma música falando claramente, né, do Corporate Rock Sucks, né? Eles deram muito saco. Quando a banda ia estourar, saiu The Rage pra uma Major, assinou com uma Major. Sim. A Major foi comprada por uma gigantesca e eles viraram só mais uma. Tipo, o que a gente vai fazer com esses fedorentos aqui, né? Por isso que eu citei lá atrás o Nick Leader como um papel muito importante em manter o death metal vivo e ativo, entendeu? É. Os caras investiram os recursos que tinham em apostar em bandas novas. Como se eles estivessem ocupando o papel que a Rage ocupou no início da consolidação. Pra mim, o Nick Leader tem um papel muito vital por causa disso. O Nick Leader é isso, não é? Como se fosse francesa. Outras tentaram se manter, mas foram mal administradas e acabaram atrapalhando mais do que ajudando as bandas. É o caso da Ramirat, né? Atrapalhou o Vader, atrapalhou o Rebel. Poderia ter explodido, né? Sim. Deu muito azar. Deu muito azar. Porque os caras não quiseram modificar o seu método de distribuição, quiseram centralizar. Entendeu? E aí não tinha condições de vender o suficiente para manter a estrutura que eles tinham que ter. Para comportar a banda daquele ponto. Quem entendeu que você não tinha que prender as bandas na sua gravadora e tinha que expandir a distribuição, mesmo que fosse para uma gravadora concorrente, sobreviveu àquele momento e só se consolidou. Por isso que você hoje tem, por exemplo, os dois modos players, que são Century Media e Nuclear Blast, que no seu cache tem desde bandas de death, black metal até o Slayer. Sim. Que saem pelo Nuclear Blast. Mas foi uma evolução, né? Porque na época. Anos se passaram. Na época eles eram bem específicos. A Nuclear Blast só trabalhava com death metal. Esse era um pensamento que vinha do que eles entendiam das grandes gravadoras. Você trabalhar, segmentar gêneros por selos musicais não é uma ideia ruim, pelo contrário, desde que você não crie obstáculos para a distribuição dos seus discos, independente do gênero. Você segmentar em selos passa uma informação mais clara para o fã da banda que ele não conhece, com relação a que aquilo que ele não conhece pode vir a ser. Porque se está inserido naquele selo é interessante. O cara que não conhece Carcass e vê que ele está sendo lançado pela Columbia, não vai entender muito bem o que é aquilo. Exato. Até ouvir. Mas então, se ele for lançado pela Roadrunner, é muito claro que é uma banda de metal, entendeu? Então o papel que os selos têm nessa história ele é importante, né? Só que tem que ser bem administrado isso aí. Isso não pode servir para engessar nada. Você não tem que ter medo de ter um disco lançado pela Roadrunner e distribuído pela Universal, Sony. Não pode. Uma banda que tu entende bem, então? Qual? Suffocation. Você colocou como um dos elementos característicos do death metal o tremolo picking, né? Agora falando sério, pra mim o mais característico é o staccato. São as pausas. Se eu parar pra pensar, as bandas que souberam usar com inteligência as pausas... Suffocation usa muito. É a principal pra mim, é a principal. É. As bandas que souberam usar o mid-tempo e os riffs em staccato com mais inteligência são as que fizeram os riffs mais criativos do death metal americano. Especificamente death metal americano. No death metal europeu, por exemplo, você vai observar quem faz isso com inteligência de Dismember e Entombed. Né? Que tipo, aquele riff que uma guitarra fazia o staccato e o outro fazia o tremolo picking, né? Tem uma banda que faz isso muito bem aqui em Porto Alegre, que chama Entorment. Né? Pois é. Os guris da Entorment fazem isso muito bem porque eles são extremamente influenciados por Suffocation. We'll be right back. também são de Nova York, né? Eu acho que eles nunca migraram pra Flórida. Né? Eles sempre ficaram em Nova York, eles são de Long Island. E por causa disso que recentemente foram indicados para o Hall of Fame da música de Long Island. Olha só. Olha só. E isso é uma coisa que marcou mais o Terrence Hobbs do que qualquer outra coisa, assim, uhum. entendeu? Eles ficaram muito tempo com o pessoal, os vizinhos, a galera da comunidade, dizendo que eles tinham que ser indicados, nominados, tinham que ser, tinham que ser. Só recentemente que eles foram reconhecidos. E eles são das bandas seminais, talvez uma das últimas, né? Que eles começaram em 88, né? Uhum. Ah, essa aí eu deixo pra ti, que tu é fãzaço, né? Cara, é engraçado ficar falando da história da banda. Assim. Essa é uma banda que também teve problema de formação, né? Uhum. Mas não tanto quanto o Malevolent, por exemplo, né? Uhum. Ela gira em torno de uma figura central, que é o Terrence Hobbs, né? Uhum. E ela teve na sua formação original um baterista que, pra mim, é o cara que desenvolveu a técnica mais apurada do Blast Beat. Não vou dizer que foi o primeiro, que pra mim foi o Mick Harris, da Palm Death. Uhum. Mas aquele que desenvolveu a técnica mais apurada do Blast Beat, pra mim, foi o Mike Smith. Pra mim, eu não tenho dúvida em relação a isso. Na formação da banda, ela teve músicos muito técnicos. Passou por ela os melhores bateristas de death metal. Uhum. Pensado que por quase todas essas bandas passaram. Uhum. Mas sempre teve como figura central o Hobbs. Uhum. Que é o principal compositor, né? A identidade da banda é muito associada também ao vocalista, o Frank Mullen, né? Sim. Mas são músicos que, enfim, como a banda teve hiatos, a banda parou, uhum. eles entenderam que, enfim, death metal não é algo que por natureza seja economicamente viável, você tem que buscar seu sustento de outras formas. Uhum. Então fez com que eles entendessem que não dá pra você manter a infraestrutura cara de ser uma banda fazendo turnê. Tanto que na primeira turnê do Entorment na Europa, eles tocaram com o Suffocation numa noite, uhum. só que sem o Frank. É isso que eu ia falar agora. Que o Frank tava trabalhando. Como eles têm. Quem era o vocalista era o cara do Discord. Era um Rick. Negão de dread, assim. Era um negão. Né? É. Eles agora estão com o Rick cantando, que era o baterista do Discord. E o que tava o Kevin Talley até esses dias atrás. Só que o Kevin Talley saiu e entrou um baterista canadense. Uhum. Eles estão fazendo a Summer Slaughter Tour. Uhum. Mas aí eu perguntei pro Kevin se ele saiu do Suffocation e ele falou, não, eu só não posso fazer essa turnê porque eu tenho compromisso de trabalho. O Kevin casou recentemente, o Kevin é o Kevin Talley. Sim. Que era baterista do Aphids, tô falando com os nossos ouvintes do seu programa. Uhum. Era o baterista do Aphids e ele tava tocando com o Suffocation nos últimos dois anos, desde 2014. Então o Suffocation é uma banda que entendeu que a longevidade do death metal passa por você amadurecer e aceitar certas situações. Então eles têm uma formação que é considerada ideal e tem as formações de turnê. Uhum. E aí o Frank Mullen, que é o vocalista, que é a imagem da banda praticamente, com o seu handshop, né? Uhum. Que ele acompanhava os Blast Beats com a mãozinha assim. Uhum. Ele é um cara que não vai fazer todos os shows agora, ele vai fazer metade dos shows com a banda, vai fazer os shows nos Estados Unidos, não pode sair. Né? Uhum. Tem uma vida, tem uma família, tem uma filha que já é grande, já é a Raina. Suffocation é bom, escute Suffocation. É. Ah, eu lembro que o primeiro disco deles que eu ouvi. É engraçado que esse disco é o disco que tem as composições mais complexas e a pior produção. Tanto que depois que a banda retomou a ativa recentemente, todos os discos eles criaram como hábito regravar uma música desse disco com a produção melhor. Regravaram três músicas desse disco já, nos últimos discos do Suffocation. Uhum. Esse disco explodiu minha mente, assim, de tão técnico que era. Esse disco é muito intrincado. Uhum. Mas, por exemplo, o Effigy of the Forgotten é um disco que ele é mais agressivo e já deixou bem claro qual era a proposta dele. Aí veio o Breeding Spawn, que realmente é mais complexo, né? Uhum. E aí eles acharam que passaram um pouco do ponto. Uhum. Aí veio o disco que pra mim define tudo, que é o Pieces of Glory. Pra mim é o melhor disco deles até hoje. Até hoje. Tudo que eles fizeram até hoje foi algo que passava perto dos melhores momentos desse disco. A carreira deles é toda muito boa. Eu gosto de todos os Suffocation, mas o Suffocation é engraçado pra mim, que é uma banda que explora muito a cestina. Isso não sai muito disso, né? O Pieces from Infin, ele é mais completo nesse sentido pra mim. Ele é mais equilibrado nesse sentido. Os discos que vêm depois parece que são variações da mesma ideia. E o Pieces from Infin é um disco mais prolífico de ideias boas pra mim. Já viu o comercial deles do History Channel? Já. Muito bom, né? Acho que é Abomination. É uma música do disco Suffocation. Tem os dois faxineirinhos assim, e eles estão tocando lá. E aí o cara disse: ah, eu não. Que é isso aí? Ah, death metal. Eu não entendo essas paradas novas aí. Nova? Isso não tem nada de novo. Eles buscam inspiração The Dark Ages. Aí é um comercial sobre um documentário da época da Idade das Trevas. Né? Got everything they know from the marauding Visigoth warriors, you know, the Dark Age. What? The Dark Ages! 600 years of degenerate, godless, inhuman behavior. The Dark Ages, March 4th at 9, only on the History Channel. Falando em propaganda, tu já viu a propaganda de carros usados que o Chris Barnes é convidado? Não. Tá, então essa tem que ver agora. My name's Chris Barnes, I'm from the band Six Feet Under. It's a 2003 Porsche Boxster S. Tiffany sold me the car. You know, I scared her on the test drive, you know. There's no hidden dealings or haggling. When other dealers say no, I always find a way to go. Park Auto Mall is definitely straight up. Park Auto Mall, come get your car. Lá na loja de carros usados, comprar um carro e conseguiu negociar o desconto no carro. Fazendo propaganda. É o que a gente tava falando, cara. Tem que se virar nesse mundo aí. É, né? É, isso aí. Tipo... Isso aí resume tudo, cara. Pra você tocar death metal, você tem que entender que você faz porque você gosta. Você não vai ganhar dinheiro, então você tem que se virar. Pouquíssimas bandas ganham dinheiro com isso e a maioria. O Barrett, enquanto ele estava no Malevolent Creation, dava uma condição de vida pra ele. Era um joint do Cannibal Corpse. Ele entendeu que tinha que voltar pro Cannibal Corpse. O Cannibal Corpse teve entradas e saídas de músico, mas era muito mais porque a vaga estava ocupada do que porque ele não gostava de quem saiu, entendeu? Sim. O Robert saiu porque ele estava vindo fazer uma coisa musicalmente levemente diferente e voltou pro Malevolent Creation. Ele saiu e voltou, né? Aí quando ele voltou para o Malevolent Creation, teve um momento onde eles pegaram o Pat O'Brien e ficaram com o Jack Owen e com o Pat O'Brien. Sim, o baita do guitarrista. O Pat O'Brien, ele era do Nevermore e ele era muito fã do Cannibal Corpse. Isso. Muito fã. E aí brilhou a vaga no Cannibal Corpse e os caras do Nevermore disseram: tá, velho, vai. Vai que tu gosta, vai. E ele tá até hoje, assim. E o Jack Owen hoje tá no Bayside, né? O Pat O'Brien é disparado, o guitarrista mais técnico que já passou pelo Cannibal Corpse. Sim. Hoje as composições mais complexas, o Robert já falou às vezes. Me complica um pouco o que ele inventa de fazer assim. Aí, vim tocar. E o Robert voltou quando abriu a vaga porque o Jack Owen quis fazer a carreira solo com, tocando rock. Ele montou uma banda chamada Drift, que não gravou nada bom. Um disco razoável, assim. Mas ele tá no Dayside hoje, não tá? Anos depois, ele voltou a tocar metal e foi convidado pra tocar no Dayside. guitarrista, assim, de careca pra careca, assim, que eu acho genial, extremamente criativo, que eu tinha muita curiosidade de ouvi-lo fora do ambiente do metal, era um guitarrista do Immolation. Meu Deus do céu, cara. Robert Wigner, esse cara, porque os arranjos que ele cria pro Immolation, né, começou a criar do Here and After em diante, quando a banda teve uma personalidade mais diferente, assim, criou um jeito diferente de fazer death metal, né? Muito mais cadenciado, as guitarras preenchendo mais o ambiente com arranjos, não só com riff paletado. E esse é um cara que ele é extremamente talentoso para compor esse tipo de arranjo diferente, assim. Ele é um cara que eu queria que pensasse, pá, agora eu tô a fim de fazer uma banda de rock. Ele queria ouvir o que ele é melhor. Everything's black. Darkness around me. So many lives been wasted searching for an empty dream. Porque o Adrift é pouco inspirado, sabe? Uhum. Tipo, beleza, o Jack Owen, que é um cara que a gente sabe que é muito técnico, tá afim de montar banda de rock. Eu fiquei muito curioso pra ouvir. E era, tipo, um clichê atrás do outro, ruim. Nada me chamou atenção, assim. Sim. Entendeu? Ele mesmo deve ter percebido, ah, não foi suficiente, minha veia criativa não veio pra esse lado, vou voltar a tocar metal. Uhum. E fui procurar emprego lá no site. É. Trabalhando pro seu Bento. Mais marcou minha vida foi o Pieces of Everything do Suffocation. Mas o que mais me abriu a cabeça pra qualquer outra coisa, assim, foi o Destroy the Opposition. Do Dying Fetus. Esse disco realmente é muito marcado. E é engraçado porque agora a gente já tá falando de metade dos anos 90 ali em diante, a gente tá falando mais do nascedor, das bandas que marcaram a origem do death metal, então a gente não tá mais falando da formação original, e sim de formações clássicas. Todo mundo tem na cabeça, quem conhece Dying Fetus, imagina que a formação original do Dying Fetus é a formação clássica, quando não é a formação original. O Dying Fetus começou com o John Gallagher e o Jason Lydenthal. Tem gente que acha que o Kevin Tallon e o Spark Voy, acho que são o baterista e o guitarrista do Destroy the Opposition, também são da formação original. Não. O John Gallagher tocou bateria no início da história da banda, que a banda começou em 91. Até 94 era ele que tocava, que gravava as baterias. Acharam um baterista que gravou o primeiro disco, né, que é o Infatuation of Malevolence. E aí depois, em 97, é que entrou o Kevin Tallon. E entrou com 16, 17 anos, era um moleque. Os moleques lá tocavam muito, né? A gente aqui, quando era piada, tocava merda nenhuma. E lá os pirralhos, assim, tu vê que os caras começavam jovens, assim, muito, muito, muito jovem. Tocavam pra caralho, não, né? O Destroy the Opposition tem umas quebradas, assim, de tempo, que é um negócio que te coloca pra pensar. É uma coisa que tem no death metal, que não tem no black metal, que tem no thrash metal, mas não da mesma forma. Riffs que tem, que são cativantes, assim, que marcam, assim, né? Não é aquela coisa velocidade desenfreada. Isso, né? Tem riffs que ficam na cabeça. Essa é a parte do death metal que eles certamente foram influenciados pelo thrash. Exatamente. E no caso das bandas mais novas, da metade em diante dos anos 90, eles não beberam só na fonte do thrash metal. Né? Assim, se a gente sente que eles beberam na fonte, a gente falou aqui do hardcore, não vai? Sim. Você encontra a influência de Biohazard, você encontra a influência de muita coisa que você nem imagina. E do próprio death metal que já estava estabelecido, sim, assim, né? O próprio noventista ali, né? Muito. ask me if I have a God complex, let me tell you something. I am God. Essa fórmula, assim, de saber explorar a mid-tempo e cadência com o blast beat é o que eu mais gosto, o que mais me pega. Por isso que eu gosto muito de Dying Fetus, Skinless, por isso me marcou tanto o The Humanizer, Eternal Bleeding, o próprio Broken Hope. Uh-huh. Né? O Broken Hope veio com essa mesma proposta lá em 91. Sim, o Broken Hope, é que nem tu falou lá no começo, Broken Hope, o Jeremy Wagner, ele era muito à frente do tempo dele. Pois é. Assim. As coisas que ele fazia, se tu pegar e ouvir o Loathing agora, pois é. É um disco de metal moderno, cara. Pois é, e foi um disco feito ali no final dos anos 90. Uh-huh. Pavimentou todos os anos 2000. Uh-huh. Né? Né? É impressionante. Sabe da história do batera, do Ryan? Não. Que foi o que saiu nessa época, esse disco aí, né? Uh-huh. Ele foi expulso da banda. Uh-huh. E até então ninguém sabia porquê, o baita do batera, né? Uh-huh. Só recentemente que eles foram confirmar, né? Ele era um cara que cuidava do merchandise, né? E ele recebia o dinheiro dos fãs e não mandava nada. Bah, acho que tu tinha me contado essa história já. Estelagem. Uh-huh. Puta, muito chinelo. É uma banda que tem lugar no coração de 90% das pessoas da cena lá de fora. Os uhum. outros músicos respeitam muito o Broken Hope. E não estourou muito, né? Uhum. E o Jeremy Wagner era um cara muito inteligente. Ele conseguiu construir uma carreira sólida. E, enfim, tem condições muito boas. Né? Recentemente comprou uma fazenda e doou para uma entidade de proteção aos animais. Uhum. Né? Recentemente usou das economias dele dinheiro para comprar as guitarras que a esposa do Jeff Hanneman estava dele no ano. Ah, sim. Ele queria preservar as guitarras e queria que elas continuassem sendo instrumentos de criação de música boa. E aí, então, vai ele fazer um disco só com as guitarras. Exato, já tá gravando, tá terminando. Uhum. O disco inteiro gravado com as guitarras. Mas do Broken Hope? Ah, isso eu vou querer ouvir. Os últimos discos do Broken Hope você tem que ouvir. Eu lembro que você comentou comigo que fazia uma opção ali. É verdade. Ah, e é com uma galera nova tocando, entendeu? Um vocalista novo, é muito bom. É, o Jeremy Wagner é o Phil Fasciana do Broken Hope, só que ele é um cara legal. É um cara legal. Tudo bem. Por isso que eu coloquei sim. dessa forma, ele é um mala. É um mala. É, acho que por isso que não dura, né? Formações de banda não duram por causa da questão financeira. Uhum. Dá um exemplo pra ficar numa Levant Creation de um cara que tocou em todas as bandas, Dave Coulross. Uhum. Dave Coulross é um baterista que gravou discos com uma Levant Creation, com Suffocation e com outras bandas ambas. Uhum. Teve um momento que ele simplesmente encheu o saco de não ganhar dinheiro o suficiente tocando e foi trabalhar com o irmão dele. O irmão dele tinha uma empresa que era uma empreiteira que trabalhava com estrutura de telhado, de casa, de prédio, estava faturando milhões por ano. Ele falou: pô, vou trabalhar com meu irmão, vou ser assistente pedreiro, vou ganhar 10 vezes mais do que tocando bateria. Uhum. Ele é um cara que eu já ouvi de 4 bateristas diferentes lá de fora, que é o melhor baterista que ele já viram tocar. E do Kevin Talley, inclusive. Uhum. Kevin Talley já me falou, pra mim a referência é o Dave Coulross. E é engraçado, né? Porque a gente estava numa roda, bebendo, sentando cerveja com um amigo e fazendo pergunta pro Kevin, né? Pra saber a opinião dele. E perguntaram qual era o baterista que ele mais gostava e a gente estava esperando que ele fosse falar alguma coisa, né? Algum monstro, né? Antigo, sim, Do Dave Coulross. Que é um garoto mais novo que o Kevin Talley. Aham. Uhum. Por isso, né, cara? Em 2001, o cara gravou um disco que mudou a história do death metal, que tipo, virou uma página na história do death metal, né? E ele tinha 20 e poucos anos. Sim. É impressionante. É muito impressionante. Tá? Aqui a gente tá tateando ainda no lance. Eu acho que pra finalizar a gente tem que falar do Scott Burns, né? Que é o cara que é responsável por tudo lá do começo. Ele produziu tanta coisa que não vou nem citar. Eu vou colocar no post uma lista, fazer o possível pra botar os links pra ouvir coisa, todos os discos dele que ele produziu. E é engraçado que ele começou a pavimentar esse caminho meio que por acaso. Ele é engenheiro de som. O Morris Sound Studios não foi criado pra essa intenção. Ele trabalhava lá, ele era engenheiro residente lá no Morris Sound. Ele era o carinha, sabe quando tu tem uma banda e aí tu vai gravar num estúdio, porque todo mundo fala que o estúdio é bom, aí tem o carinha lá que trabalha no estúdio, tipo, aí no final tu acaba botando o nome dele como produção, assim. E eu acho que ele acabou vendo o nicho ali, a oportunidade ali. O produtor, a produção tem uma parte que ela é muito mecânica e muito chata, que é a parte que fica na mão do engenheiro de som. Uhum. Que é posicionar microfone, espetar cabo, experimentar as coisas. Então, editar, vezes, né? O trabalho com o produtor, às vezes, é um trabalho desagradável porque envolve erros, envolve tomada de decisão, e aí você tem que ficar numa situação onde você deixa o produtor tomar a frente do processo, ou deixa o artista, enfim. Então, às vezes, o trabalho flui com mais naturalidade com o engenheiro de som e eles acabam convidando o engenheiro para ser o produtor. Uhum. Isso que aconteceu com o Scott Burns aconteceu com vários outros produtores que começaram como engenheiro de som. O Eric Rutan começou como engenheiro de som e aí ele foi ganhando confiança para se tornar o produtor que é hoje. Hoje ele é a referência. Hoje ele ocupa um papel que já foi ocupado pelos Scott Burns um dia. Uhum. Né? O Cannibal Corpse se sente mais seguro gravando com ele. Entendeu? Os últimos discos que o Cannibal Corpse foi com o Eric Rutan produzindo. Várias outras bandas novas e consagradas. Procurando trabalhar com ele por tempo, que é um cara. Enfim, começou com o Scott Burns essa história e ao longo do tempo alguns produtores ocuparam esse papel, né? Sim. Se tornar a referência, porque entendem muito do death metal por ser um som obscuro, complexo, se entender, muito está na captação do som. Então talvez por isso que os engenheiros de som foram adquirindo o papel de importância nesse processo. Uhum. Porque você saber captar e saber entender por que, que aquele som que à primeira vista não é agradável, mas que faz sentido, tem que ser gravado daquela forma, entendeu? Sim. Fica a cabeça aberta. E hoje, engraçado, né? Que hoje ele não tá trabalhando mais com produção. Feirão já, coitado, né? Não sei se já aposentou ou não. Sei que o Morris Sound teve um problema recentemente. Roubaram o estúdio, tiveram um prejuízo gigantesco. Se mudaram, estão se reerguendo. Eu acompanho a página do Morris Sound no Facebook. São dois irmãos, não, o Jim Morris e... não me lembro. Eu lembro do Jim Morris. Claro. De tempos em tempos eles mantêm a galera informada em relação ao processo de reconstrução do estúdio que eles estão passando. Mas o estúdio chegou a ficar gigantesco. Começou com uma casinha do lado de uma igreja, que é com os caras. Aí foi crescendo, mudando de lugar, mas sempre se mantendo ali fiel à tampa. Hoje o Scott é engenheiro de TI, assim. Foi ganhar dinheiro. É. Bizarro, né? Que ele não seguiu, ele pavimentou a estrada e uma galera começou a produzir e meio que, tipo, passou ele, assim, né? Pra mim isso é muito natural, cara. É. Porque assim como pra ele começou por acaso, entendeu? Eu acho que ele explorou tudo que ele achava que tinha pra explorar. Ele tinha uma relação pessoal muito forte com os artistas, com as bandas dos anos 90, né? Assim como elas foram desenvolvendo e procurando novas sonoridades, ele foi buscar outros desafios. Né? Sim. Canta por aqui então. É isso. Vou deixar não só a lista de coisas do Scott Burns, mas eu vou deixar também a lista de álbuns pra entender o death metal, segundo o Jorge. Tá bom. E uma minha. Tá bom. É, então tu vai ter muito disco pra ouvir aí. É. Tá tudo no post. E Jorge. Palavras finais. É, como é que o pessoal te acha? Não, não me acha não, cara. Pra quem me achar? Eu tô brincando. Cara, eu sou só um amigo do Lully, que a gente tem a mesma paixão pelo death metal, por isso que ele me chamou pra falar de death metal. Uhum. Nunca imaginei passar uma tarde falando de death metal, assim, de um jeito mais didático, né? Uhum. Não tinha a menor noção do que ia sair dessa história, né? Death metal é uma coisa apaixonante, me proporcionou conhecer pessoas muito legais nessa história, não só na época que eu tocava, como na época que eu trabalhei com produção de shows, né? Sem clichê nenhum, death metal é estilo de vida. Por isso que hoje sou um cara casado, advogado, tenho a minha vida normal, mas não tem um dia que eu, na minha cabeça não tem um riff, um mash beat bacana. É, mas o Jorge é advogado de propriedade intelectual. Eu trabalho com propriedade industrial e direito de autor. E eu comecei a trabalhar com direito de autor porque antes eu era músico, lá com meus 18 anos, terminando a faculdade de direito, achando que ia trabalhar com societário, qualquer coisa, começaram a vir as propostas de gravadora pra minha banda, pro Blood Funny Wound. E eu analisando os contratos, eu descobri ali uma paixão, ou seja, até isso o death metal me proporcionou. Me fez descobrir minha vocação profissional de hoje. Se hoje eu trabalho com direito de autor, é porque um dia eu tive que entender como é que funcionava esse processo para poder manter viável a minha banda naquela época, né? Enfim, e foi justamente por isso, por ter me tornado advogado, que eu não consegui tornar a banda viável, porque eu vi que aqueles contratos eram pra fuder a banda, né? Mas, não, brincadeira, né? Porque, enfim, eu já, na minha vida profissional, trabalhei defendendo interesses de bandas e de gravadoras. E aí, o mais fácil que tem, nesse, principalmente no meio underground, é você desmistificar essa ideia de que um tá querendo ferrar o outro, entendeu? Porque, às vezes, aquela noção de que os contratos têm que ser assim é trazida pra gravadora por um advogado, e não precisa ser assim. E eu, na minha vida profissional, tive o prazer de trabalhar com donos de gravadoras que entenderam isso. Que você não tá ali pra ferrar ninguém, você tá ali pra tentar chegar a um lugar comum, extrair o melhor daquilo e depois cada um segue seu caminho. Falar do Unspeakable. Unspeakable era uma banda que não é mais uma banda, é um projeto que agora tá se tornando uma ideia, que tá se materializando, aguardem, tá vindo por aí. É jazz fusion com influências de death metal. O baterista do projeto é o Kevin Talley, que tocou no Dying Fetus, Misery Index, Suffocation e tal. Tá em vias de se concretizar e tem muita coisa vindo por aí. Nós estamos aguardando ansiosamente. Então, é isso aí. É. E o hambúrguer de hoje coisa foi... de Deus, cara. Ah, tem que sobrou mais um pouquinho lá. Não, vou te fazer outro, vou te fazer outro. Na verdade, foi um hambúrguer brutal, né? Porque a gente tá falando de brutalidade aqui. O hambúrguer foi brutal. Não dá pra ser vegano, né? É, isso aí. Foi um hambúrguer de carne bovina com uma camada de gorgonzola, uma camada de bacon. Pra dar uma liga. E outro hambúrguer de carne suína em cima, de linguiça do Bola, ouvi dizer que é do Bola. Na maionese caseira e o pão caseiro também, feito pela Pri. A receita tá toda no post. Só aí curta a nossa página do Face lá, aquela curtidinha marota. Joinha. Comentem que eu me sinto sozinho aqui no site, nos comentários. Comenta aí, galera. Comenta aí. E lembrando que a gente está em todos os buscadores de podcast, os agregadores de podcast, aí, né? Viu? Organizamos a casa, botamos a gente no iTunes e estamos lá, então é só buscar pelo nome. E a gente está com as camisetas agora, né? Lojinha na Vandal, várias estampas, estou sempre metendo estampa lá. E era isso, galera. Ficamos por essas. Até a próxima. Um abraço e até mais. Mengão, rumo ao Lepto.